Agora sim, bem-vindos à 260ª sessão de Jornada do Sangue. Bom, na última sessão, ele estava enfrentando os tigres de Heine. Aí, desesperada, ela gritou por... Não, gritou por ajuda não. A Toque falou, ele tá fudido, vamos até lá. Aí a Toque acionou a runa da velocidade e saiu correndo. O Murin foi indo mais atrás com menor velocidade. Quando ele estava na metade do caminho, a Toque falou, pode voltar que eu já resolvi a parada. Na hora que eu resolvi sair, ela mandou mensagem. Só pra zoar o cara. Era urgente, mas nem tanto, né? Vou ficar. Tipo assim, eu falei pra ele, amor, tu não ajudasse se ele, espera aí. Só que nisso já tinha falado na velocidade. Eu fui e voltei, aí que ele ouviu, entendeu? Bom, lidaram com a armadilha que abria a porta ali, né, das flechas obliterantes. Vocês fizeram mesmo que eu traço? A flecha, na real, eu fiz um teste com a espada, aí chegou um determinado ponto que ela acionou. Ela foi tentar usar passo das sombras, passo das brumas, pra atravessar. Ah, era as flechas, tô confundindo as flechas com a agulha. A agulha eu desmaterializei a porta. É que ele jogou o punhal dele com a corrente pra ver se acionava, a corrente caiu no chão. O Edor tinha placa de pressão ultra sensível, e quando a Toph jogou a daga, as flechas atacaram. E aí a Toph tentou usar a passo das brumas, aí deu errado o teletransporte, ela saiu dentro da parede, tomou dano e se fudeu. Ela falou, gente, não usa o teletransporte aqui, voltou pra ajudar a Ciri. Chegou lá, a Ciri já tava meio que dominando a situação, sendo atacada pelos tigres de Heine. Ela utilizou a runa da mente para controlar as criaturas, que elas estavam dominadas pelo vazio. Viu que tinha eram dois tigres de Heine e tinha um terceiro que estava meio atuado no canto. Três que não estava contaminado. Cada um. Cada tigre tinha três cabeças, três tentáculos, quatro patas. Não, quatro patas tá normal. Não, eram mais patas. Quatro patas. Você dava dois ataques de garra. Isso foi tudo aleatório. Os tentáculos que eram. E. Cada cabeça. Junto com a Toph, elas conseguiram purificar as duas criaturas e elas. Tava faltando pedaços delas por causa da corrupção do nada. Começaram a sofrer, se ele teve que usar a runa da vida para completar o que estava faltando das criaturas. Depois voltaram para o corredor e pegaram o item que estava na sala ali, que era uma espada longa, inteligente, uma espada cantante e dançante. Come on, baby. Come on, baby. A espada ficou flutuando ao lado da Toph, se pôs a dispor da Toph e passou a ajudar a Toph com tudo que ela tem. Se não, uma espada extremamente boazinha e prestativa. Por enquanto. Um baita de um item lendário. Eu tô achando que tem uma coisa a mais por trás disso aí que nós vamos descobrir agora nos bosses. Bom. Vocês, depois de pegar a espada, se juntaram no corredor pra seguir à frente e a Ciri foi buscar mais itens, né? Teve um colar também que foi pego. A Toph foi lá correndo pegar pra mim. Teve um outro item que a Toph... Enquanto tava com a rolando da velocidade ativa, ela foi correndo, pegou o item e voltou. Né, que era o colar. Usou mãos mágicas, pegou o colar e retornou pra junto do grupo. Né, que era um colar que fazia o quê? A gente não sabe o que faz. Vocês não sabem o que os itens fazem. Não foi descoberto. E aí, depois, enquanto o grupo... passava pela última porta que dava acesso ao local onde tinha um círculo de teletransporte. A Toph obliterou a porta, né? Desintegrou ela, desmontou ela molecularmente. Pra vocês se livrarem da água envenenada. A Ciri estava em outra sala. Onde tava caindo uma gosma estranha. E aí conversou com o grupo, descreveu o negócio, todo mundo ajudou. E aí vocês descobriram que ela estava diante de uma gosma fluida. Que é um limo, como se fosse uma criatura do tipo limo, como se fosse um cubo gelatinoso. Só que é uma anomalia mágica. O negócio ele se origina num outro plano e fica pingando ali, como se fosse uma goteira. E pode pingar pra cima, pra baixo, pro lado, tanto faz. O negócio gera um campo antimagia permanente. E se ele tocar qualquer item mágico perde suas propriedades mágicas, a coisa se alimenta de magia. e se tocar uma criatura que tem habilidades mágicas, começa a devorar a criatura e suga os poderes mágicos da criatura. Aí a Ciro ficou com um cagaço de passar ali pra pegar os itens que estavam lá na frente. Ela foi do lado, abriu um buraco na parede. Quando ela abriu um buraco na parede, o buraco dava para um vazio, pro espaço do lado de fora. E aí ela usou a Ronda do Vento para fazer um rodamoinho e trazer os itens até ela. E quando o rodamoinho passou ali pelo buraco que dava pro vazio, ele foi descido e aí ele foi sugado para baixo. E o vento trouxe junto com o obliterante que está agora mordendo a canela da coelha. Tá tipo um Pac-Man, tá ligado? Pra trás dela. Tipo um Pac-Man. Deixa eu encostar, mano. Nossa, a gente foi e voltou. Não, vocês estão lá. E eu tô aqui. Vocês só ela aqui. Ficou. Ah, já chegamos no X? É. Tá aí, prendendo, tá. Não vai saber se você tá com nós agora. Depois de. Você tá aí a toque lá. Depois de. Obliterar a porta, né? Depois de desintegrar a porta, vocês atravessaram e chegaram aí no que é uma igreja erigida em homenagem à rainha. No início da igreja, primeira sessão, primeiro salão, tem vários bancos que estão espalhados ali e tem duas figuras que estão sentadas no banco em oração. No salão consequente, né? Conseguinte, tem um altar ao fundo e no centro do salão aquele círculo mágico. No meio do círculo mágico, duas poltronas, como se fossem tronos. E aí uma das figuras se levanta e vai na direção de vocês. E quando vocês olham, a figura ela tem o rosto é coberto com uma máscara, aquelas máscaras do teatro, certo? Vocês estão diante da máscara feliz. E ele vai na direção de vocês. E foi assim que terminamos, correto? Ele, na verdade, já tá colado em mim. É, ele tá colado na toca, assim, sorrindo. Pra reação. A máscara feliz. Pra ativar a rola da fúria. É verdade, por exemplo, você pra ficar um balão. Você quer um balão? E elas flutuam. Ela falou, você quer um balão? Toma o balão. O balão furou. Esse aqui é um balão kick. Balão furou. Furtivo. É o G? É o balão furou. É o G esse daí? Como não, assim não é o G? Não, não é o sumo sacerdote de mim. Não. É que não, é exatamente não. Essa descrição dele. Não é esse daí não. Eu sou sumo sacerdote de mim? É. Só que é dois Gs. É que depende da língua, se escreve de um jeito ele. Tá lá. É só que não acha o celular. Come on, my baby. Come on, baby. Você pegou uma informação importante? Tá, isso daqui já tá para começar assim, a cantar, né? É. Olha o seu rabo. Você tá com de vida. Já vai tomar todos. Estocada? Essa daqui tá aqui. Quase vida, tô com todos. Todos. 360. O Muritec do lado vendo a top caindo. Fala, meu, de esse novo é ela vai cair, velho. Só daí não cansa de desmaiar, não? Faz 5 meses que não sobe essa porra. Não, mas você sempre tinha 200 e pouco, com aquela 360. É os dano obliterante que toma, né? Não deixa a vida ficar cheia. É, exatamente. Eu tomava dano e reduzia do PV máximo. Aí teve uma hora que eu tava com 200 e pouco. Aí teve uma hora que foi recuperando, agora tem que perder total. Tem desse. Inclusive você foi um dos que ajudou a recuperar meus PV máximo. Restauração. Mano, isso eu não sei se eu tô com essas penalidades ainda não. Eu marquei aqui, não tá. Lembro. Tô? Tá. Foi o último combate. Então, eu tô... Se você fez restauração, não. Não, eu não fiz restauração. Não lembro combate... se a gente descansou, não. A gente teve algum combate quando a gente chegou aqui? Teve. Você teve. Bem provável, porque você fez em mim. Então é bem provável que você tenha feito em você mesmo. Mas é que eu não sei se foi antes, foi depois no disso. No Champs eu fiz uma restauração molecular. Aí você antes fez da gente entrar aqui. Mas é que eu não sei se isso daqui eu tomei antes ou depois de entrar aqui. Foi antes. Eu acho que foi antes, porque aqui a gente não tomou dano, não lembra? Não foi? Ah tá, senão eu tava transformado não, em dragão. Quando tava na sala de entrada... Porque menos 11 de força, 11 normal... É, não dá. Ele mandou, fez os multiclones da sombra dele lá, mandou pra averiguar tudo. enquanto a gente ficava esperando. Aí a gente resolveu isso. Então, esse daqui já aí foi. A gente tomou dano só aqui, porque eu tomei dano das flechas, que eu atravessei aqui, né? E a Toff tomou dano. Não, mesmo sabendo das armadilhas, você acionou ainda? A gente tinha que atravessar. A Toff vazou para o quinto desinferno com a rua da velocidade. Eu não tinha como alcançar ela. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou tentar, né? Vou adiantar. Então eu tô com a vida máxima. Aí eu usei a. Tentei usar a runa do vento, mas a. Eu falei de pegar a rabeira, você não quis. É como eu vou pegar. Segura na Toff. Segura na mão de Deus, filho. A hora que eu pensar em segurar, ela já tinha vazado, filho. Segura na mão. A hora que eu pensei, falei, ah, vou. Cadê ela? Já tava voltando. Já. É. Come on, my baby. Come on, my baby. Aí eu não lembro se a gente tomou dano da agulha. Acho que não, né? Não, da agulha não. Não, eu... Só das flechas. Da flecha só. Ele sumiu com a porta. Não, na verdade ele sumiu. Ok. Eu só transformei o metal, mano. Também não é metal. Fiz assim nela. Aí do lado da armadilha, estourou e já... Aí a gente ficou colado na parede pra não... Aí eu só aqui, ó. Gente, tem duas pessoas. Ué, quer um balão? Tem uma. Foi bem no timing, hein? Iniciativa. Chega pra você. Você quer um balão? Até que furtivo! Espeta a daga em você. Vou rerolar. Vai rerolar? Pode rerolar. Quando eu rolar a iniciativa, eu tô fazendo a ação preparada deles. 16? Tá. Deles, né? E depois a gente vai na ordem de iniciativa. Tá, top 26. O. Frome. Então, a reação. Esse é o anime que não tem como esquecer o nome. Eu vi a top ser um negócio, eu vou ativar a Fúria Suprema. Só okay. Isso que é a música. Parece Pokémon. Deixa eu ver se. Música Fúria é um Pokémon. É. A maioria das músicas desse anime é assim. Sala da Bonnie do Orquestral. Não, é. Música Fúria só. Tem uma que é uma música. Um canto gregoriano numa igreja. E aí o cara fica Escaflone. Tá voltando todos os toques, agora não tem bônus em cada. Nossa! Iniciativa. 58. É, isso. 39. Eu não preciso jogar, né? Eu preciso. Joga, porque você vai ter combate do outro lado. Cartinha. Você tá sendo mordidinha por um Pac-Man obliterante. Eu tirei um. Mas se você tiver falha crítica? Não. Não? Não. Ah. Tá, eu tô com. Não, peraí. Ah, peraí, a Lisbeth tá comigo, né? Então você fode aí. Só deixa. Cadê a. E foi, Champs, cara, que tá bugando aí já. Quero ver a Lisbeth, ela dá alguma coisa, porque eu tenho mais 5 aqui na eu iniciativa, sou... eu não sei se é o bônus da Lisbeth. 33. É envenenado, mas é condição de atordoado, né? Ah, uma condição tática de 2, que é as 11. Tem que fazer um teste de constituição. Beleza. Mas eu não sei, deve estar na caixinha ali. O que vocês querem? Olha os aliados do negócio, é cartinha de aliado. Ah, pega aí, cartinha de aliado. Gabriel. Gabriel tá aqui. A Lisbeth que tá comigo. Como é com a minha mãe? Não. 33. Fornece mais 5 jogadores que eu tô com. Tessarga. Ah, esse nome da história é Tessarga. A Tessarga lá depois de mim? Junto com você. Ou comigo? Junto. Junto com você. Sempre junto, as congelações, essas coisas. É, né? vocês podem escolher quem vai primeiro. Quem vai tá primeiro bom, então... 26 eu. Duas. 26? É. Eu acho que a iniciativa dos bichinhos. 78, vai. Então eu tenho bônus, eu tenho mais 15 de bônus. Olha que da hora. Olha o bicho. Ok. Talvez o bicho ia dar mais 5 jogadas de corpo a corpo. Os ataques corpo a corpo. Aí por ter vantagem nos ataques, tem mais 5 do time. Ah, vai junto comigo, né? Não, porque aí o negócio de aprimoramento da arma tem mais. Porra! Com arma também. Tem mais, assim, tem mais 15 de ataque. Bastante. Então, deixa que eu aqui. 29 a minha. Mais que eu. Aqui a gente deu 8 no dado. Mais que eu. Ah, falta uma iniciativa importantíssima. Então tem mais 49 de ataque. Você tem 2. Você tirou pros 2? Sim. Tá. Você pode fazer o ataque. É o chá. 33. Olha, junto com você. Mas aí, entre a gente, tem que ver quem que vai antes, né? Não, é sempre os players. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Vanessa vai ter o concerto do Final Fantasy, né? Mês que vem em São Paulo. Ah, é? Da hora, hein? Review do Dragon Ball, achei da hora demais. Mas é da orquestra que fez o jogo mesmo. Ai, que massa, cara. Aí é foda pra caralho. Bueno! Primeiro. Rosto feliz, chega na Toph. Olá, você quer um balão? Ataque furtivo! Espeta a daga na Toph. Bom, se ela avisou que é ataque furtivo, então não é ataque furtivo mais. Ah, mas eu não tô surpresa, então. É, não tem surpresa. É uma ação preparada, você não fica surpresa, isso é bom pra você. Posso jogar com vantagem? Mas faz de conta que... Nossa, depende se ele é um assassino. É um assassino, sim. Obrigado. Porque ainda não, a top não agiu ainda. É, não esquece que é... Nossa, que ridículo! Tá igual os meus dados, hein? Tá ruim hoje meus dados, hein? Mas não esquece que meus ataques de mim são com desvantagem e tem a porcentagem também. Certo. Vou rolar normal. Vou rolar normal, agora eu tiro um 20. Não, tirei um 15. Melhorou. Tá. Não, não acerta. Eu tenho só mais 37. 5-2. Não te acerta? Deixa eu rolar a porcentagem. Não acertou. Você acertou o ataque? 50 menos eu te acerto, né? 14, então eu tô te acertando. Beleza. Só pros próximos ataques. Não, eu acho que ele pode transformar uma fama e aí não acerta. É que o Jack, pela verdade, ele pode escolher um. Ah, é verdade, dá minha cartinha de Nimb aqui. Mas eu não entendi como que você me acertou se você errou o ataque. Explica aí, mamãe. Cadê o Ryan? Você já usou em mim já esse bagulho. Cadê o Ryan? É por sessão. Não. Aqui, dado pra ter um dia, não virou o dia. Ô, oh, caralho. É tanto faz isso daí. Quero pôr no comecinho. Bom. Puff, ele chega e dá uma adagada em você. Uma adaga toda recurvada de lâmina negra. Tá? Você vê aquilo, instintivamente você reage e se esquiva. A daga passa sem te ferir. Mas você é cortado. É nada? É sim. Não é. É sim. 49. Tá. Agora calma. Já usou o negócio em mim então? Não. Ah, então isso é uma habilidade dele? Sim. Ah, beleza. Nossa, mas meu dano de ataque tá com 98. Caralho, vê se acerta então. Caralho. Cada a dobra, cada minha. Na runa da fúria ela dobra meu bônus de ataque. É, da hora. Mas você. Você não toma exaustão quando usa a runa? É reação. Não, mas você não fica com exaustão quando usa a runa? Eu ativei, como reação. Ela pode ser ativada como reação. Por esse prêmio. A reação do cara parecer pra top foi ativar a Fúria Suprema. A Fúria Suprema ou a Runa? Fúria Suprema. Porque é a ativação da Runa. A Runa é tipo uma ativação menor da Fúria. É o DNA diferente. Seria um não, é tipo como se a Runa fosse um poder de Fúria pra ele, né? Não é um poder normal, igual da Runa normal. Primeiro ali, tá aqui. Olha, deixa eu jogar pelo menos uma rodada. Não, não, o negócio de dobrar, cadê? Tá aqui, ó. Nossa, seu rabo. Não, dobra o bônus, de dano da tabela. Ah, tá. Do mais 3 e da mais 6. Esse é o cara fraco. Entendi o ataque, mas não vi. Não, não. Ataque é igual. Então o outro do Yonko, o Choco tá sentado ainda. É? É. Calma. Calma, moler. Tá. Então é aqui na tabela de runa, né? Não, tabela de dano. Vai lá na classe bárbaro. Cira. Aí você louco. Você tem aí 20 tabelas de fúria do bárbaro. Onde que tá o negócio da classe? Porque isso me complica. Certo. Beleza. Quanto que é o dano da fúria? Dá mais 4. Então vira mais 8. Opa, eu errei uma coisa, não tem 37 só. Eu tenho mais 47. Ainda assim erra, né? 62. Não, aí acerta. Aí acerta? Não precisa usar o poder. 62 acerta. Então aí a coisa muda de figura, então tá. Então vou usar o poderzinho do assassino. 19, eu quero jogar hoje. Save de Constituição? Eu vou ter que reviver logo no começo da sessão, pô. Tô pronto pro Sidão já, velho. Tomando água. Nesse caso, passar é longe. Certo, vamos lá. Dano normal. Eu quero. Eu também. 2, 4, 6, 8, 10. Acertou. Mais 17. São 27 pontos de dano cortante mágico. Certo. Mais 10. 15. 19. Pontos. Aqui é. Dano ácido. Obrigado. E qual que é a sua tendência? Neutra. Neutra? Ok. Valeu. Perdão, caótico. Não, é neutra só, deixa eu ver. Eu acho que tinha montado caótico e neutro, mas depois eu falei que era só neutra só. É, não vai ter aqui, eu tenho uma ficha antiga. Mas é neutra só, já. Boa. Mas eu vou conferir pra você, vou pegar alguma ficha antiga aqui, só pra conferir. Nem que fosse neutro, né? Tá, agora eu não lembro de cabeça mais o Assassinate, eu não fiz na ficha. Pegando uma ficha do Anix, as ideias. É, todo acerto é crítico. Aí tá, e. É crítico? É, a primeira rodada é. E faz o save throw, se ele falhar é o dobro de dano. Tá. Ok. Então vamos lá, então eu dobro os dados de dano da arma só. Já, caótico neutro. Isso. Mas você pode da arma. É. O encantamento da arma vai junto? Depende do encantamento. Se o encantamento pedir um save throw, não. Não, então não. Não pede save throw, não. Então dobra. Ok, então deu 19 mais 10, né? Sim. Então soma mais 29 pontos de dano. Ah, porra. Eu não tô nem calculando o total. Mais 29 de dano e menos 29. Não, só mais 29 de novo. 29, 29, você disse? É, 29, 29. Então são 56. 58, né? 58, perdão. 58, mais os 29 normal da primeira. Peraí. É. 30, 30, 30, menos 3, 87. Certo. 87 total. Por enquanto. Okay. Eu já tinha jogado, velho. Tomando caralho. Calma que esse é o cara fraco. O cara tomando surrado. Porra, cara, fala, imagina o outro lá, o cara no triste. Beleza. Aí você vai jogar uma salvaguarda, Constituição, CD56. Falhei. É, não tem como, é possível passar. Falhei. Então dobra esse dano. É isso, né, Gui? É. Então dobra o dano. 87 de dano. 87 vai pra 174, então, total de dano. Ação preparada, posso gastar um ponto heróico pra ter um pulso de ação nela? Não. Que não? Você perguntou? Você manda a resposta? Não sei, não existe pulso de ação na regra normal, eu não sei. É. Action Surge. Não, o pulso de ação existe, não existe o ponto heróico na regra normal. É, é. Mas eu, supondo que eu tenha pulso de ação numa ação preparada, eu posso usá-lo? Não. Eu acho que não, porque você predeterminou o que você ia fazer. É. A não ser que você tenha predeterminado que você ia fazer um pulso de ação. Isso. Isso é do trigger. Pelo menos esse é meu ponto de vista, né? Não, tudo bem, é só pra. Mas só ver o que o pulso de ação gasta. Action Surge. É, que eu estou dizendo que a voz é da minha cabeça. Ah, não, sim, mas é porque tem que ver que eu... Seu turno você pode ter uma ação adicional. Não, não pode, então. Porque o... Ação preparada, você tem que definir qual é a ação que você vai fazer. Aí você não pode usar nem movimento, nem ação bônus, nem reação, nem nada. Você pode usar uma ação adicional juntamente com sua ação. Ok, vocês venceram. Tá bem, assim eu posso tentar jogar. Uma vez que você usa essa carta. Certo. Eu tô preparado. Agora vai a ação normal dele, porque essa foi a ação preparada. Não, aí vai pra iniciativa. Iniciativa. Ah, sabe? Eu ganhei. A Daniel deu 29. Só deu quanto? 26. É, ainda tá bem ferida já. Não reza pra ele matar o cara. Bastante ferida? Meia vida, né? Meia vida. Meia vida? É. Então reza pro Gui matar ele. Tá com menos de 150 pontos de vida? Tô. Tá? Só tem 360? 174, é verdade. É, não, um pouquinho mais. 194. Escapou de um Power Word stun aí. É, escapou, exatamente isso. Era exatamente isso. Mas você só pode fazer ação, mas na ação, você não ia poder. Não na. Relaxa, gente, relaxa. Não, relaxa, é, cara, outro cara, hoje, é outro cara. Eu acho que é o outro. Power Word kill é 100 pontos, não é. Dá. Não dá. Dá nem, ela ficou meio fraquinha. E a outra é 50. A outra Power Word. Ah, mas o Gui tem que torcer pra você matar. O Gui tem que torcer pra você matar o cara, mano. Senão ele não joga do mesmo jeito. Não, mas ele não dá os críticos agora de novo. É só no primeiro ataque do turno. Do primeiro ataque do combate. Do turno ele morreria. Ok, essa aqui é legal. Essa aqui é mais legal ainda. Eu não achei nada. Mas aí ele pode usar os ponto heróico pra fazer tudo que ele quer. Eu não achei nada legal. Então ele vai poder usar o ponto heróico pra ter um surto de ação. Então vai poder dar um soco nesse arrombado. Quatro ataques nele. Vamos só. Dois é. Sabedoria, top. Só aguarda sabedoria se der 56. Ah, já tem uma chance de passar, hein? Você tem um mais. Não, você não tem mais nada. Você tem mais 5 só. Não. Com 8 não dá. Bom, é save, eu vou gastar aqui e vou rerolar. Vai tirar 2-1 agora. Ah, toma um surrado. Ó, se liga no rachixe, malandro. Ó. Oh, não, se eu tirasse 20 eu passar. Só com 20? Só com 20. Ataque furtivo! Quer passar, Dio? Quando ele faz. E você sente a adaga penetrando assim, aquele ácido corroendo seu corpo por dentro, Toph. Né? Você fica meio atordoada e você olha ao redor e tá tudo rodando, tudo girando. Morreu, e você está sob efeito da magia confusão. Confusão. Você está. It's confused? Olha que o Murray morreu de novo. Virou Pokémon. Ok, então aí sim. Vou usar meu pulso de ação. Vou gastando um ponto heróico pra roubar. E poder usar o pulso de ação. E vou no Murray agora. Você, agora você tem 30% de chance de atacar você mesmo? Tem. Hurt itself. Murray, você vê isso que acontece com a Toph, você. Ah, já fica em fúria. E aí você sente assim um bafo quente na sua orelha. Ataque furtivo no popô. Ataque normal, fica um ataque de dor, desvantagem. Comigo. E dá um ataque furtivo no seu popô. É, tem que gastar o assassinate, né? Vou gastar ponto heróico agora pra usar o assassinate. Você não fica surpreso, né? Não. Oh, porra, então eu não posso jogar com vantagem. A menos que eu gaste um ponto heróico, né? Não, todos os ataques você pode comigo... jogar com vantagem porque ele ainda não agiu. Ah, é uma não, mas por causa da Fúria, né? Suprema, todos os ataques contra mim é feito com desvantagem. Ah, é? É, aí é outra. Então, outra vou regra, gastar um ponto heróico pra jogar com vantagem, vai ser uma jogada normal. Isso aí. Bom, tá de sacanagem. 3. Gente, pra acertar o monstro, tem que tirar pelo menos acho que uns 15 no dado. Pelo menos. É. Qual que é a sua CA? 76. Nossa, tem que tirar 29. Mas aí então é mais fraco o ataque. Ok, então tudo bem. Então não, ele chega assim, você dá aquela travadinha assim, desviando. Né? Mas você sente aquela picada na bunda. Aí, peraí. Pegou de raspão. Vamos ver. Acertou. Acertei também, cara. O meu também errou e acertou. Não, de volta. Reduz o dano, né? Não, tem o negócio do contra-ataque. Acho que é manobra do contra-ataque. Ah, você vai me dar um contra-ataque. Mas aí você já gastou a reação. você entrou em furo, você já gastou reação. É, é isso que eu ia ver, se ela precisa tomar. Deixa eu gastar ponto heróico. Eu vou rolando dano enquanto isso. Então meu dano é dobrado, porque é um crítico, né? É isso. Quando uma criatura atacar você com ataque corpo a corpo e errar, você pode usar a sua reação. É, não, não dá. Então vamos lá, dano cortante mágico por dois primeiro. Por motivos não dá. Ele acertou 10, e gasta a reação. O que, que ele fez pra acertar? É, não usa o bagulho de dano do Nadino. Uma vez por dia, né? Pode acertar um ataque e erra. Ah, bagulho. 55 pontos de dano cortante mágico. Não, a daga é perfurante, né? Perfurante mágico. Depende de onde você quiser atacar. Eu acho que é slashing. Não, a daga é perfurante. É piercing? É. Então 55 de ataque? Não, 56. 56? Então... Isso. Você faz piercing. Agora faz o dano ácido. 10. Só fazia ataque. Então por aí, 56 de 24. Eu tenho que comprar um piercing. Porque piercing vem. 34. 44. 46. Eu comprei. Um brinco, 56 cortante mágico, 51 dano ácido. Veneninho. Não é veneno, é ácido. É LSD. E aí, ok, 3 pra baixo. Tá, então 56 com 51. 107. Dividido por 2. 53. Então estamos 53 de dano. Tem que ser 3 pra baixo. A armadura arco-íris, ela reduz o dano automático? Ou você tem que. É, acho que é só tem magia. Calculation. E aí, mas é magia. Deixa só. Eu ver aqui. Então, padrão não. 7,6 milha. É, pro ataque padrão ela dá mais 10 iniciado. 21. Forte. Forte. Não adiantou nada, estão me dando do mesmo jeito. Você não pode ter magia. 592 de vida. Posso. Deveria então. De reação. É, eu deveria então. Mas e 645 de vida mais. Surpresa? Ok. A pergunta é por que não, gente? Por quê? Faz sentido. Mas não acertaria. Não daria 62? Ele assistiu, não acertaria não. Não. É, ele ia ter que gastar o poderzinho. Tem problema. Tá, 3 pra baixo. Então, você não pegou as características do nível. Não, eu não peguei escudo. Imagina, escudo, não peguei. Você não pegou as características. Eu sou manzinho. Foi o mesmo que atacou ele que me atacou? De mago, né? Foi o mesmo que atacou ele. Mesmo que tá atacando os dois. 18 de mago. Tô pensando aqui se eu uso um outro ponto herói pra atacar o Celerim junto. Não, mas tipo da básica. 34. O meu nível efetivo dos personagens é 34. Seja mago ou seja monge. Ah, tá. É que você tem tomar um negócio chamado que você ganha uma magia 24. De primeiro ou segundo nível que você pode usar quantas vezes você quiser. Sim, eu já tenho isso aí, mas escudo não. Tá bom, magia de primeiro nível? Então, mas eu não peguei a magia. Ah, não pegou? Eu não peguei a magia escura. Qual que você pegou desse aí, de infinito? Que é veneno? Não escolhi. Não, bem provável que eu não tenho escolhido mesmo. Falei? Dando necrótico mais 24 foi pontos. Foi seu mágico. Eu acho que foi de seu mágico. Esse. Toff, você tinha alguma resistência contra o primeiro ataque? Não, né? Não. Okay. Eu não tenho resistência nenhuma. Tá, beleza. Murin, suas resistências por enquanto estão se aplicando normalmente. Resistência é bagulho de terra, esses negócios, não de ataques. Tem ataque cortante, esse bagulho não toma, se for mágico. Só deixa eu ver. Não sei se eu gasto um outro ponto heróico e uso mais um Action Surge pra atacar o Celerim também. Vocês acham que seria legal? Ah. Então tá, vou gastar meus dois pulsos de ação e vou bater no Celerim também. Celerim, você é o próximo então. É que foi Missão Mágico e Firebolt. Você tá em que forma, Celerim? Forma. Elfo. Desculpa, Elfinoide. É que Firebolt você já tem, né? É? Firebolt é um Kentrick. Não, não. É verdade. Ele tá em uma. Em Elfo. Elfo. Ataque furtivo, perde a orelha. Vira meio elfo. Lembra meio elfo? De novo? Você também não fica surpreso, né? Não. Você tem alguma coisa que faz eu atacar com desvantagem? Desvantagem? Deixa eu ver. Pra eu saber se eu vou gastar outro ponto heróico ou não. É só missão mágico mesmo. Desvantagem não. Ótimo, então eu vou jogar jogada normal. 10, mais 47, 57. Te acerta? Esse não entra na verdade. Não, é 65. Ok. Quando ele fala... Pede a orelha! Você dá aquela esquivada assim, você se sente resvalar, se assim. Se fosse veneno, era muito. A daga passa longe de você, mas você sente o corte resvalando, assim, pegando você de raspão. Quase foi uma orelha. Ainda tô sobre assassinate, né? Sim. Ótimo. Então vamos lá, dano cortante mágico. 5, 10, 12 com mais 17, 29. 29, 30, 40, 52. 55 pontos de dano cortante mágico. E aí, ácido. Ácido vai ser 10, 22. 22. Tá. 32, 45 pontos de dano ácido. 100. Ah! Salvaguarda e Constituição, CD 56. E salvaguarda e Constituição, CD 56. Se falhar, dobra o dano que eu causei, né? Tá esquecendo isso. Não sei. 55! É, eu somei 12. 17 mais 26 mais 12. Tudo bem, pode dobrar. Ok, então dobra aí. Não tem mais nenhum, é só o 100? É. Então vai pra 200, então é 100. 100. Resistência. Depois de raspar, resistência normal. Aí tem mais um efeito. Pegou de raspão só, né? Foi. 3 pra baixo, então. Beleza, joga a salvaguarda de sabedoria. CD 56. Opa, boa. Vindo a bônus de... Certo, Celerim. Tem 12 dos itens da Toff da Lisbeth. Então 22 com 18. 40. Mais você 12, tem aspecto dracônico? 52. Ah, tá bom. Depende do que seria isso. Se alguém olhar pra você, vai ver um elfo ou um dragão? Um elfo. Um elfo. É, mas você é uma dracônica, você não tem. É, eu tenho, mas eu tô vestido, né? É um elfo da favela de Valcária? Não, um elfo nobre. Um elfo nobre. Ok, é que eu tenho um cabelo cinza, então, tipo, não é um elfo comum. Ah, não é um elfo comum, ok. Pode ser um elfo mágico, então. É um elfo velho. Se tiver, se tiver conhecimento de arcanismo, pode deduzir que é descendente de dragão. Que eu sei que eles são de Arton. É um elfo mágico, então. Não, eles não são de arte, são de nota. É que o meu é o braço que fica com esse cama, né? Ele tá vestido, então. Suas vestes se assemelham às vestes do mago? Será que eu adiciono um desses? Purple e morfia, não. Só vou tomar dano. Do jeito que você tá, você não tem aparência de um mago. Não, é roupa. Tampouco de um clérigo. Não, parece como se fosse um rei mesmo. Um rei. Nove absurdo. Falhei, Jeff. Falhou? Falhei. Então dobra aquele dano. Você aparece pra você. Eu aparento, mais 53. Vai. É que não é religioso. Tá, não é parece mais ser um político, mago. É. Não parece, mas parece um nobre. É. Nobres geralmente são magos, menos 53, certo? Na verdade. Depende. Ou nobres são feiticeiros, geralmente. Nobres? É. Nobres são burocratas. Nobres são nobres, tem tormenta. É uma classe específica. Não, um elfo. Elfos são ligados à magia. Elfos são ligados à magia. É, um elfo de aparência nobre vai ser mais pra mago, mais pra clérigo ou mais pra feiticeiro? Mago. Mais pra mago. Mais pra dominador de magia, né? Real. Deixa eu ver. Não, é que dificilmente elfos são clérigos e feiticeiros é tipo um em um milhão, né? Ok, rogar maldição, você tá amaldiçoado na inteligência. Inteligência, tudo plantagem? É... Testes de habilidade e resistência são feitos com desvantagem. Tem desvantagem nas jogadas de... Eu tenho vantagem na Ah, você tem desvantagem nas jogadas de ataque contra mim. Você pode realizar um... repetir o teste no começo de cada turno. E se falhar, você perde a ação. O louco. O lugar maldição tá tunado, hein? É. Enquanto o alvo estiver amaldiçoado, seus ataques e magias causam 1d8. Não, os meus ataques e magias causam 1d8 de dano necrótico em você. Tá tunado esse lugar maldição. Foi, Dom. É o próximo poder de Deus que eu vou pegar, que é maldição à vontade. Olha, isso é... Essa foi uma boa escolha. Eu ia usar outra coisa, mas essa foi muito boa. Mas a outra eu vou guardar pra se eu acertar um ataque de certeira. Então eu tenho que passar num save de sabedoria. Sabedoria CD56. Ou eu perco ação. Ou perde ação. Ok. Então, o cara feliz. Ele... né? Até você sente um ventinho assim, papi. Olá, ataque furtivo. Espeta a sua barriga em cheio. Tá? Quando ele espeta, ele faz... Você sente sua cabeça sendo atordoada, você fica... extremamente confuso, você olha, você não sabe onde estão os alvos direito, né? Você vê ele na sua frente, de repente você vê translúcido, como se fosse só um reflexo dele, e você escuta ele do lado do Murin falando, ataque furtivo da popó! E atacando o Murin, tá? Ele chega perto de você, Murin, ataca você, mas você consegue se esquivar, mas você ainda assim é atingido de raspão. Não é um ataque certeiro, é um ataque de raspão. Tá, isso te fere também o ataque de raspão dele. E apesar de ser um ataque de raspão, é um ataque extremamente forte. Tá? Ele não dá bola pra você, não permanece ali com você. Tá? O ataque, ele, apesar de ser um ataque de raspão, ele vai mais fundo do que você imagina. E além de tudo, você sente sua bunda apodrecendo. Lá ele. Porque ele te causa dano necrótico. E aí você vê ele indo rapidamente na direção do Celerim. Pé de orelha! E... tentando retalhar a orelha do Celerim, o Celerim inclinando a cabeça e ainda assim pegando de raspão, sem que a daga toque ele, o ataque ainda pega de raspão e causa dano ao Celerim. E aí você vê o Celerim chacoalhando a cabeça assim também meio atordoado, mais ou menos parecido com o que tá acontecendo com a Toque. Tá, porra, mano. E onde a gente terminou o turno? Perto de você, do seu lado. Ah. E aí, não, o segundo é quem voltar. Se levanta. Ixi, fodeu. Seu o segundo se levanta, calmamente, ação preparada dele. Ele vai até o centro do círculo de teletransporte. E aí senta numa das poltronas confortavelmente. Senta confortavelmente, apoia os braços assim, os braços da poltrona. Tipo, a poltrona só vou assistir esses caras, né? Se fudendo. A poltrona, ela gira, tá? Vocês notam que ela tá apoiada num eixo e ela gira. Ele se senta confortavelmente ali, né? Encarando cada um de vocês. Cruza uma das pernas por cima da outra. E fica olhando pra vocês com aquela máscara. E quer ficar no colo, mas não quer ficar. Uma expressão abraçado. Triste. É. E fica só encarando vocês e não fala nada. Não, esqueci de ler na ficha, não. No colo do bicho. Certo. E aí, vamos pra ordem de iniciativa agora. Celerim, você é o primeiro. Eu já tenho que começar fazendo dois testes já. Primeiro de sabedoria. Eu vou. Fiquei quietinho. Você pode. Agora, como eu vou fazer, eu vou gastar uma inspiração bárdica. Fazer antes. Cabeça 20 natural? É, pega uma cartinha aí. Pô, não tirei nem 20, hein? Filha da puta! Agora sai, bobão! Ele não sabe esconder as unhas. Aí eu posso mudar a ordem da minha iniciativa por ordem que eu quiser. Eu já sou o primeiro. E minha próxima ação tem mais 2 de bônus. Opa, dá pra nós! Ok, pra se alguém quiser agir a iniciativa, pode mudar a ordem. Acho que o Di vai. Você quer agir antes do cara? Eu quero. Então, senão eu morro. Então, já é, ó. Já, não, já deixa lá. Ele tá com iniciativa 30 agora, o Di. Se você okay, quiser mudar aí, beleza. Você tem mais 2 de bônus na sua próxima, na sua primeira ação. Pergunta em importante. Ah, sai daí. Você tá de brincadeira, né, Dom? Combates, ou vai fazer um turno aqui ou um turno lá? Não. Você que sabe, se quiser ir pela ordem iniciativa, não. Dá no mesmo. Se quiser ir pela ordem iniciativa, próximo turno é a Síria ou o Britante. Pode ser, pode ser que a gente já agir junto. Se não fica aqui. Tudo bem. Beleza, então. Tô três gatos em casa. Então eu tô antes do. Tô de Vitão ser arranhado. Antes do risadinho. É o que importa, né? Beleza. Aqui deu 27, deu 60 e pouco. Pelo menos uma jogada fácil. Beleza. Sair da maldição. Sair da maldição. Agora vamos ver se eu vou. Ah, daqui no final só. Sair da maldição? Não. Concentração, é concentração. Concentração, tá. Então, você continua sobre ela. Tá. Só que você age normalmente. Tá bom. Mas se você quebrar a concentração, você quebra a maldição. Tá, eu vou conjurar o machado, eu vou, já que ele tá do meu lado, vou dar uma machadada nele. Então eu tenho vantagem mais 5, né? Por causa dos deuses. Se você já tiver vantagem. Eu não tenho. Ai, Dom! Esse gato, onde ele não, tá? Não, é porque eu tô com a calça fina. A unha foi direta, né? Se você te flanquear ele, você vai ter vantagem. Você vai ter mais 10. Ah, mas não tem ninguém perto, né, pra falar. Ah, tem? Eu acho que tem. Tem todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Tá um do lado do outro. Você provavelmente. Quer ô, Jeff, que lado que ele tá, entre eu e o celeirinho, ou ele tá... Qual que é a posição dele? Pera aí, deixa eu pegar o dois bonequinhos aqui. Ele tá entre eu. Se ele tiver entre eu e o celeirinho, ele tá flanqueado. Posicionem aí. Vou pegando aqui já. Qual que é a minha? Aqui mais ou menos seria a porta. Ó, peraí. Primeiro vamos desenhar o salão. Né? Aqui, pega a canetinha aí. Já tá aqui já. Boa. Primeiro vamos desenhar o salão. Cada quadrado aqui tem quantos? Não tá anotado. Tem aqui. É. Eu acho que é 10 aqui, né? É 1,5, né? Não, é 3. Cada quadradinho é 3. Não, no mapinha ali. Cada quadradinho é 1,5, mas cada quadrado no mapa ali. Não, mas falando aqui, acho que tipo... Cada centímetro é 10 metros. Esse H3, aí, né? Tem escalinho aqui, ó. Cada centímetro é 10 não, metros. Mas então, é aqui é uma sala de 10 por 10. Então aqui é uma sala de mais ou menos 15 por 20. E aqui 20 por 10. 9. Então tá. 3, 6, 9, 10. Tá. 9. Então, aqui não seria a sala aqui que vai entrar? Não. Ou aí é a sala... Aqui eu tá. Aqui vocês estão entrando. Não tá mais. Não tô mais. Né? Aqui tem os bancos. Certo? E aí, uma escada. Que sobe. E aqui pra cá o altar. Pra cá o altar. E o troninho que o cara tá sentado. Né? Só vamos ver se eles são dignos de lutar contra mim, passando assim, contra ó, meu irmão. Aqui tá mais 1,5 metro. Tá? Aqui o círculo de magia. É. Né? E aqui sentado tá ele. É simples, vai pro meio do círculo e para sentado aqui. E aí vocês se posicionem aqui dentro desse salão, né? Onde vocês estão. Não vai, ela tá lá no. E eu vou dizer, eu não vou olhar a posição não, mas de vocês. A gente chegou a entrar ou ele parou nós na porta? Eu tô na porta. Você lembra que eu ainda até zoei ali? Eu encostei na porta e fiz isso aqui, ó. Ainda zoei. Aí eu olhei, ó. Tem não sei o que. O cara vou ver. Não, mas vai depender. Então se vocês não estão na porta, estão do lado de fora. É, eu tô na porta. Eu tô na portinha. Você lembra que eu zoei no banheiro, né? Se vocês não entraram, vocês estão do lado de fora. Então vocês vão se posicionar do lado de fora, ó. O corredor de saída. É aqui. Ele tem 6 metros de largura, mais ou menos. Ah, então aqui dá certo. Posicionem aí, eu não vou abrir a posição de vocês, vou descrever onde ele vai estar e vocês vão colocar ele no tabuleiro. Se caber um do lado do outro. Vai, Champs, coloca você aí, você só. É, tipo, não tem porque eu tava aqui, não tem porque ficar junto com o cara na porta. É. Não se tem porque você tá aí, mano, só eu tava lá. Eu tava fui todo na mundo porta. Pra cá, você tava, cara. Eu ainda falei, gente, recua que eu vou abrir a porta, você lembra? Falei? Aí eu fui lá, falei, vou ver agora. Eu olhei, ó, gente, tem isso. O cara veio tuf em mim. Aí ele saiu lá de dentro. Ok, se posicionaram? Uhum. Ele tá ao lado direito do Celerim. Direito. Ao lado direito, olhando o Celerim de frente pro lado direito do Celerim. Ele tá aqui assim, ó, Celerim, perde a orelha. Tá nessa posição aqui. Não é dessa. Então bota ali no tabuleiro. Então ele não tá flanqueado. Não tá flanqueado, então, beleza. Tá, só mais 5. Ok. Ainda bem que eu tenho vantagem, né? É. Uia! Não, mas eu posso usar o dado do panteão. Pode não, sai fora. É, transforma em 20. Transformar o outro em 1. Caralho, se transformar vai dar 2. Aí não vai ser 1. Você tem esse poder. Tenho. Vou guardar por uma hora. Mas ele vai guardar, eu já tá sei pra que ele vai guardar. Dá. O meu 20 é pro seu. 15 com 40. Se eu tirar um 20, é 2. 63. 63. E o meu, porque eu posso invocar a bola de contra fogo. CA. Cadê minha CA? Ah, acerta. Acho que ele desvia fácil. Tá. Ele tem uma destreza muito, muito alta. Agora eu vou pegar o seu maior. Aqui, porque esse dano não. É meio chato. Pô, cara, não joguei o dano de um ataque furtivo em vocês. É, já foi. Não vou voltar. It's alive. É mais um montão de dano. Não vai não. Com tanto dado pra rolar que eu esqueço. 157 de elétrico. Tá, porra! Tem que sentar eletrificado. Peraí, peraí. Agora não vai dar uma sobrecarga no bicho, porque ele vai tomar um ataque de fogo. Vou fazer um oricalco. Não. Isso aqui. Oricalco. Nossa, esqueci de outra coisa também. Isso aí, vai esquecendo. Vamos na próxima. Tá esquecendo, que a Top só tá viva porque você tá esquecendo. Basicamente. Beleza, Celerinho, 157 de dano, né? Isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma resistência na humanidade. Ok. Beleza. Você consegue fazer um ataque bem sucedido contra ele. Eric Machado bate nele, o trovão ecoa, né? Os raios se espalham por toda a sala, por todo o salão, iluminando tudo. Tá com o impacto, a onda de choque, os bancos são jogados de lado, os bancos estão mais próximos ali da entrada são jogados de lado, né? Ele recua pra trás, sempre sorridente. Ui, essa doeu! E aí, como uma ação bônus, deixa eu ver se eu tenho aqui magia. Ou se eu já esqueci ela. eu esqueci ela, mas eu vou fazer outra. Ah, como ação bônus, eu vou dar um. É a lâmina. Booming Blade, que é a lâmina cintilante, que é um cantrip, só que eu vou dar um ataque, vai ter um dano extra. Então, cadê o dado? Não, 20, acabou. Caralho. Não, só. 10. Acabou. Pode deixar. Ele já tá no alto, ainda dá pra chegar, mas tem muito que segurar. Esse bônus é diferente, então deu 15. Posso tirar, né? Se quiser deixar, tu que faz. O que vocês acham? Pode, já. É? Acho que não chega em você. 15... Ah, não, isso continua sendo 47. Então deu 62 de novo. 62? É. Acertou. Ok, agora é esse dano que é diferente. Tá, aqui são 10 de 10. Tá. Você tem os de 10 aí? Tenho, quantos você quer? É o 7 inteiro. O 7 só? É, porque são 10. Quero 7 inteiro e 2 pela metade. 20. E aí já não deu mais nada aqui, então aqui deu mais 30, 50, 9, 67, 67 mais 14, 81, muito obrigado. Aqui agora vou precisar do D8, tem D8 aqui. Um de cada, porque eu jogo 3 vezes, que é 12. Então deu 81. Uns 16, aqui mais 19, 100. Vamos lá na cadeira, vai. 120. Cento e quarenta e quatro. Mais 24, 168. Que é um ataque, ele reverbera e é o machado, só que agora é o machado com força normal. Que tipo de dano que é? É 80 de elétrico e o resto é cortante mágico. E os outros 84 cortante mágico. Ok. 5 e quantos? E 64. Mas aqui eu não sei de quem é qual aqui. Esquece que é seu, né? Ok, beleza. Tá de pé, agora, mas tá machucado. Agora foi essa foi a minha ação completa. Agora é a tocha. Ok. Certo. Selim, bate o machado duas vezes atingindo ele. É. Certo? Ele recua meio passo pra trás, chacoalha a cabeça, né? Você vê por debaixo da máscara os olhos dele fechando assim, denotando que ele sentiu o impacto, a força dos seus golpes, lembrando que esses golpes são bem efetivos contra ele, né? Mas depois que ele dá o chacoalhão na cabeça, ele encara você de forma sorridente. Isso daí guarda apanhar. Como se ele estivesse tranquilo com tudo que tá acontecendo. Uhum. Ele é só do masoquista. E agora tem que fazer o teste de envenenado aqui. Envenenado? É da farra que eu tirei da iniciativa. Ah, é verdade. Nossa, CD20. Tirei 17 no dado. Passei, então. De boa, né? Tá baixa. Certo, se ele, você. Ok. Você tem a chance de matar o cara antes dele te matar. Vi que deu merda, né? Sim. Sai aquela esfera. Girando, encarando você. Encarando eu? Só assim, é, e assim, caboquinha. De especificar isso, porque... não tem rosto, né? Não tem rosto. Eu vou, então, usar a Runa do Tempo nele pra ele voltar no tempo. E ir embora! Ok, tente usar a Runa do Tempo, então. Umas duas horas atrás aí, umas duas, três horas atrás aí. 3 horas não dá. Minutos. Dependendo do quanto que eu tirar no dado, ela volta bem mais. 1,56. Vou voltar ele 2 dias no tempo. Aí. E por que ele vai voltar minutos? Precisava jogar o dado. Era só você usar o bônus normal, filho. Certo. É, voltaria 20 minutos, você tem razão. Aí cê, seu teste ia ser mais razoável, bom, mas você tem que tirar 56 no dia. Onde que tá a Runa do Tempo? Tá você? Sei lá. Não defini onde tá. Nasceu, tá aí. Sei lá, você se concentra, a Runa do Tempo brilha no seu corpo, tá? Irradiando o poder mágico da Runa, o poder místico da Runa. Certo? E você vê o Beterante envolto na aura da sua Runa. Você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Parece que ele está se alimentando da aura da runa. Parece que ele está se alimentando da aura da runa. Certo? É, tá, sim. Tá, você vai jogar uma salvaguarda de constituição. CD. Deixa eu ver, cadê? O bagulho está contaminado pela bagulhinha lá, pelo limo. CD 35. Ah, você passa com bônus. Passou? Que sorte, hein? Passou com bônus? Basicamente, escolhe a constituição. Né? Não, desculpa, desculpa, desculpa. Não é 35, não. Peraí. É o dobro. Só que ela passou um bônus aí já. Fiz o ponto errado, faltou um número aqui. Ok. Faltou 37 a CD. Uma doisinha mais. Passou mesmo assim. Acho que eu teria um 3 no dado. É porque é runa. Se não fosse runa, a CD seria maior. Certo, Ciere. Eu só uso a runa quando ficar. Você invoca a runa do tempo sobre ele. Entendeu o que está acontecendo. Quando você invoca a runa do tempo, você tem a impressão que ele de alguma forma está se alimentando da aura da runa do tempo. Você sente a runa, vamos supor que ela esteja aqui no braço, né? Você sente ela ardendo. Tá? E a impressão que você tem é que ela vai diminuindo a marca, como se ela fosse sugada para ele. Né? Você sente aquilo, leva a mão se concentrando no poder da runa, consegue superar o poder dele, e aí você vê ele voltando e desaparecendo. Senão quer desaparecer na runa. Fechei o caminho, tá? Ok. Faz a runa na parede também. Fechei o caminho. Ok. E dois. Eu quero entender o que aconteceu. Como você tá se alimentando da runa ali. Joga Um teste de inteligência, intuição. Pode usar uma runa da compreensão? Pode usar uma runa da compreensão. Acho que é uma melhor pra compreender uma runa é outra runa, né? Talvez. Um jeito de runa? É. Porque imagino que é alguma coisa da runa. 20, hein? Não precisa. Olha, tem uma carta de 30. Ah, eu nunca mais em combate. Poxa. A iniciativa agora é 30, né, Toph? 43. Uhum. 43. Isso. Serem. Desmaio obliterante. Os obliterantes. Desmaio obliterante. Eles não têm essa característica. Uhum. Ou pelo menos não tinham. Quando você se lembra da criação deles, eles eram pedaços do nada, né? Brutos que desintegravam as coisas, faziam a criação. Uhum. Certo? Mas você percebe que esse obliterante aí, talvez os obliterantes atuais, de alguma forma eles foram aprimorados pelo nada. E eles conseguem, inclusive, se alimentar, isso é o que eles fazem para desintegrar, obliterar as coisas, né? Eles se alimentam da existência, fazendo com que ela se torne inexistência, tá? De alguma forma eles conseguem se alimentar das marcas das runas. Você não sabe, mas supõe que não, né? Que eles não se alimentam, não sejam capazes de se alimentar das runas em si. Você espera que não, mas parece que as marcas das runas eles conseguiriam obliterar. Embora isso seja bem difícil de acontecer. Você vê, é só 37. Entendeu? O que você faz agora? Eu vou seguindo o caminho até a próxima armadilha lá, pra mim ir pegar os outros itens. Pelo buraco? Ah, não. Não, eu volto. Eu vou você vai pra outra. Isso, porque eu já peguei os itens dali, né? Sim. Peguei os itens, olhei o que é. Bonitos. Aham. Uhum. E aí eu vou até o 8 ali, onde é o negócio de flechas, né? Uhum. As flechas desintegrantes ali, pra mim poder passar e ir pra um dos lados pra buscar outras coisas. Certo. Beleza, então. Beleza. Escapou do obliterante. E aí você segue pro próximo item. Qual que é a letra do próximo item? A letra A, eu vou. Letra A. Vamos começar. Qual que é a armadilha que tá nele? Eu tenho que passar pela flecha desintegrante. Uhul. Aí depois eu vou passar pelo assassino fantasmagórico. E chego lá. Chego lá. Vou passar pelo quarto da armadilha pra depois chegar lá. Isso. Se eu conseguir passar das armadilhas, eu pego os itens, senão vai ficar no caminho. Você chega não, a primeira sala, são 5. Teoricamente os griéis passaram por aqui e falaram que tá tranquilo. Tá tranquilo. Tem 5 salas, então primeiro sei lá pra confundir. Sério, bom, lembrando vamos lá. Que o Chigre só que a primeira armadilha, vou jogar ela sobre você agora. É as flechas lá. Flechas. Que todo mundo passou. Eu pergunto, pessoal, como é que vocês passaram pelas flechas? No peito. Oi? No peito. No peito? Tomando no peito, ué. Eu não sei, eu não tava. Vocês não conseguiram não ativar a armadilha das flechas? Já falo pra vocês, senhor. Se ele. Passei no peito. Nossa. Você, Toph. Passei voando, mas ativei. Ativei. Ué, porque eu usei a runa do vento pra ter mais impulso. A runa do vento ativou. Joga um D10. Eu jogo um D10? É. A Toph tentou usar Passo das Brutas, tentou usar. É a mesma flecha desintegrante que eles passaram. Você tentou usar Passo das Brutas, não deu oportunidade nisso, não. Flecha, 5 Jeff. 5 Jeff. 5. Confusão, as das brumas confusão, não funcionam. Confusão. Hum? Eu falo que eu passei voando, mas ativei e falo que o passo das brumas não funciona. Ok. Aí, tá vendo? Tá afetando você também, ó. Se você tá achando. Também fica na dor de cabeça, né? Confusão. Quer uma aguinha? Não, água não. Você quer um refri, é isso? Refri ajuda. Criatura não se move ou realiza ações nesse turno. Mas isso aí, tipo, vem minha ação, já tenho que fazer o teste. Eu não posso encerrar esse ao escala. Final do turno, você realiza o teste de resistência e sabedoria. Se for bem sucedido, esse efeito acaba. Não, mas eu comecei com que eu já tô acabando o turno. É que você rola pra ver o que você vai fazer nesse turno, já que você tá confuso. É. Rola pra ver sua ação, você não tem ação. Então, eu não tenho ação, mas e se eu for gastar uma. Mesmo sem ter ação, como é que eu interrompo isso aí? Ô, Jeff, você jogou um bagulho de concentração por causa do ataque do Celerinho? Adiantou bosta nenhuma pra trocar iniciativa. Então, peraí, porque esses bagulho aí não é concentração dele? Você tinha a chance de agir. Pera aí que ele tem que jogar o. Ele foi atacado, ele tem que jogar concentração. Metade do dano? É. Isso, dois testes de 1,75 e um de 80. Ok. Primeiro teste. Primeira resistência lendária gasta. Segundo teste. Tá bom, obrigado. Segunda resistência lendária gasta. Então vocês ainda estão mais gastando. Só pra você ficar um pouquinho mais de tempo amaldiçoado. A carta lá, Jeff, falava que dava mais dois da próxima ação na próxima iniciativa da Tóxia. Vocês usam uma carta da Pode jogar nesse D10? Como assim jogar nesse D10? Que dava tipo mais dois na próxima ação, como um bônus. Ele quer agir só, mas ele não vai conseguir. Vai escapar numa opção? Não, Dene, pra tentar melhorar o D10 Dene, pra 7 em vez de 5. Se... Passei no bagadinho. Vai pra 7 então. Iniciativa. É. Pode fazer, eu deixo. Vai gastar a carta de qualquer jeito, é um recurso que vai pro vinagre. É. Vê se muda alguma coisa o 7. A criatura usa sua ação para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura, determinada aleatoriamente ao seu alcance. Se não houver criaturas dentro do seu alcance, a criatura não faz nenhum teste nesse turno. Todo mundo tá no alcance da Toph aí, certo? Sim. Sim. Até esse cara aqui. Até esse cara aí. Joga um D4. Joga um D4, ó. 50% de chance, hein? Daqui pra cá, ó. 1, 2 no Murin, 3 no Celerim, 4 no Sorrisinho. Aqui joga para amiguinhos e para inimigos. Aqui são dois inimigos. Exato. No caso. 3. Mina. No caso. Não. 1, 2, 3. Não, ó. 1, 2, 3. Ah! No Psoca. No Psoca. Vai no Celerim. Dá um ataque no Psoca. Tomaram rabo, velho. Você vai agir! Não, mas não usa um ataque, ó. Usa um ataque de trespassar, que aí você acerta o cara que tá depois do Celerim. Isso. Só se matasse. Usa o Ponterói pra você acertar o cara e não o Celerim. É uma ideia. Ô, bora, você reduz lá. Pode aí você pode, ou você pode usar o Ponterói pra ter luck e rerolar o bagulho. É, mete um ataque de área, porque aí acerta esse aqui também. Ataque normal. É até corpo a corpo. É ataque corpo a corpo. Não tem nada que seja em área de corpo a corpo. A minha ataque é só. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, meu ataque acerta todo mundo à distância. Não preciso chegar corpo a corpo. Meu ataque corpo a corpo é passar no ataque. Um ataque corpo a corpo contra uma criatura. Daqui eu acerto o Celerinho, não precisa nem me mover. Caralho, velho. Ele vira o Celerinho e vê o Celerinho dando risada. Ah, tá com a máscara feliz. Vambora. Se me der 100 de dano, eu explodo a armadura do cara. É um ataque normal. Aí ele tira 20, quer ver? 17, 40, 57, 68. Acertou. Oh. É que você é eu agora. Mas, Jean, no caso, peraí. Pra ser justo, esse ataque eu tô dando aleatório pela confusão mental. Eu não planejei o ataque em si. Tipo, vou atacar aquele cara, vou usar tudo isso aqui. Não, é um ataque no susto. Ah, se eu quisesse, tá. Então eu acertei. Ó, o Celerinho. Ó, se eu quisesse, ó. Ui, acertei. Mais 9. Então deu 24, 54. De... Ui, não ativou a armadura. De quê? De pancada, mágico. Meu dano é mágico. Não, então eu vou curar 4. Que é 27, mas eu tenho 31 de regen. Não, mas eu tenho que fazer minha ação involuntária. Eu queria usar minha ação pra quebrar o encantamento, entendeu? Hã? Mas eu acabei de perguntar se não tem nenhum recurso pra tirar isso. Eu já falou, não, você já age antes, depois você joga de novo pra poder saber. Tem um recurso. Bom, Terão, você sempre tem. Eu perguntei, Gé. Sempre tem. Eu não posso fazer nada antes da minha ação pra quebrar esse encantamento? Normalmente não. Normalmente não, mas você pode quebrar uma regra. Então, você pode fazer isso, viado. Mas você tá implícito. Precisa? Precisa. Lógico que precisa. Tá, você pode quebrar uma regra. Tá, então, Gui, você não toma dano nenhum, Gui. Vai tomar os seus ratos. Então, só vou curar 31 em vez de curar 4. Agora, então tá bom. Agora estamos conversados, então. Então tá, você gastou ponto heróico de que forma? Pra poder. Vai tirar um 10 pra agir normal. Ou seja, é isso? Não! Eu vou usar a minha própria ação pra poder quebrar esse encantamento. Eu tenho que negócio okay. De herói, é. Ok. Entendeu? Você gasta a sua ação então. Pra quer dizer, você gasta ponto heróico pra tirar 10 aqui, agir normalmente, e usa a sua ação pra quebrar a maldição. Tá, eu quero gastar um ponto heróico pra ter um pulso de ação pra poder agir. Certo. Tomar no é que é uma ação um negocinho pra. É uma ação, eu gasto uma ação inteira. Filha da puta, maldito. Eu venho aqui atrás, Jé. Vou flanquear. Eu vou flanquear esse arrombado aqui, vou descarregar um rajado nesse boião. Mais 10. Mas você gasta o terceiro bagulho dele. Caralho! Ele vai usar a Heine, puta! Ele vai usar a Heine. E se eu tirar outro 20? Você joga não sabe? De novo! E aí? Joga de novo! Vai, tira duvido! Se você tirar outro 20, eu faço um terceiro. 17. E eu acho que eu acerto. Então, esse 20 aqui virou 1? Esse 20 virou 1? E aí? Mas, não? É que tem um 17. Tá. É tem um 17, né? Dando a mesma. Então, é vantagem. É por isso que eu perguntei se ele vai virar 1. Então aqui deu 30. Seu ataque causa o dobro do dano. Se o ataque for crítico, rola o triplo. Tá. Sério? Porra, matou o cara! Então, ó, deu 30. Qual que mais é o CD de resistência à magia? Ai, eu tenho da armadura. Eu jogo os bagulho com vantagem, né? Teste. Não, sua CD pra eu resistir às suas magias. Ah, o atordoante? Não, magia minha é 42. Seria de magia minha, eu tô com pancada. Tá, tá dando rajada de volta. Seus 42. Ok, é o que eu preciso saber. Tá. Prossiga aí com seu ataque. 42 normal. Se eu quiser gastar aqui, aí vai aumentar isso aí. Será que o bagulho vai usar merda do CA? Então, pera aí. Causa dano aí. Então eu tenho um crítico. Calma, um X3, mano. Né? Um X3. Calma. Ó, malandro, se liga nesse outro aqui, ó. Se liga nesse outro 20 aqui, malandro, ó. Ai, do lado. Dá bem que tá. Então foram dois ataques. Ué, ele pode usar pra transformar um em 20. Foi 11 aqui lá, ficou ainda. 4. Tô calculando de cabeça. Se todos eles estão dando acima de 60. Tá? Suponho que o Gui deu 62 e acertou, né? Essa dele é baixa. É? Pra vocês? Sim. Pra um personagem da ID quinta edição, impossível. Acima de 30, então. Mais um último pode ataque. Pode pôr mais 6 aí. Último ataque. Ui. Agora é a hora, hein? Ok, 16 virou 1. Beleza. Duas carregas. Vai quebrar o braço. Você fere a si mesmo, gravemente. Quebrou o braço. Olha o dano como se tivesse sido um acerto crítico e aplica sua personagem. E um foi na parede. Sai se empolgou tanto. Seu efeito se acumula com um desta. Nossa. Você estava atacando. Então, mais uma. Então, seu ataque foi todo errado e atinge os seus aliados. Caralho. Se a falha foi um save, então é dobrado sobre você. Ou seja, eu me acerto, mas acerto alguém. E acerto alguém. Você dá um ataque corpo a corpo. Você começa a bater assim. Você não faz isso. Você se acerta criticamente e um amiguinho criticamente. Isso é legal. Gostei, eu não preciso fazer nada. Só tá, isso aqui. Eu vi o que me dá uma porrada de novo. Rola pra mim no rolador, por favor. São 6 ataques normais, depois. Não, são 5 ataques normais. Tá? São 7 ataques, um deles é crítico. Tá. Então aqui eu já tenho. Você jogou 8? 70. Foram. É, o outro é o. Sim, o rola cada ataque individualmente. O outro é. Ah, eu consigo. O outro é. Eu tenho habilidade aqui. É meu crítico. Tá. Meu crítico não, perdão. O outro não é falha. Normalmente defensivo é. Quanto que é cada ataque? Tá, é 1d12 mais 10. Tá. 12. Pra cada ataque são dois que você soma. Cada um é dois, então são 16. Tá. Quantos ataques foram? 8, mas são 16, porque é rajada. Caramba, você virou um dervish mesmo. Basicamente. É 1d12 mais 10. É. Só nos ataques, só no bônus tá dando 120 de dano. Fora o. Não, aqui não é. Toca assim, ó. É bônus por. E aí? Ainda vai piorar. Aí sua cabeça bate um celeirinho e aí você escuta na sua mente uma musiquinha. Dona Aranha subiu pela parede. Meu Deus do céu. Não, eu não vou fazer isso porque eu não anunciei. Eu ia falar que eu ia gastar a runa do tempo pra poder dar mais dano. Mas eu não anunciei, então não é justo. Ó, os primeiros ataques, Jeff. É 16, 11, 11, 19. 4 ataques. Só? 16 pontos de dano? Não, 16, 11, 11, 19. É porque é um D12 mais 10. Ele tá falando individual. Você falou pra falar individual. É 16 mais 10. Não, já tá. 6 tá mais 10. É um D12. Tá um pouquinho assim? É um D12 mais 10. Mas tá, isso me fudeu, hein? Seu bônus é mais 10, pode? Meu bônus é mais 10. É por ataque. Por ataque. Então tá. Tem 16 ataques? 16, 11, 11, 19. Ah. Então tá. 16. Peraí. Aham. Uhum. Foi então vai ser aqui. 16 mais 11 mais 9, né? 19 mais. São, foi 4 aí, né? 16, 3. 11, 11, 19. Outro 11. Agora eu vou rolar de novo. Você já fazer isso aí 16 vezes. Nossa, é um monte de ataque, só que tudo dando baixo. Tá baixo. 11, 18. Pegou meu ponto fraco agora, Cusão. É, ele ia revoltar o ataque. Ah, não, é evasão, 11, né? Tá certo. 11, 18. 22, 22. 22. Separa um porque um é crítico, viu, Guilherme? Sim, agora vai para os 4 do meio, que vai para 12 ataques. 13, 19. 13, 19. 16 e 15. Tá passando pomada. É coisa mesmo, é ler. É ler mesmo, não é? Falei para você como que era isso. Depois do 19 é? Alguma coisa 15. 16. Porque não é a sua mão que você tatua. Depois 15 e 19. 15, 19. Sério? Agora eu vou rolar o crítico. Ah, você ficou muito tenso no trânsito? De moto sim, pelo amor de Deus, cara. Eu sofri muito acidente de moto. Ah, faz sentido. É o triplo de dano, né? Isso. Então é 3D12 mais 10. Isso. É. No aí, caso, hoje é. Aí vai dar 32, isso. Isso, é. No caso aí. Só ataque foi aqui com triplo dano de dado. Aí é só o ataque. É só o bônus não. Não coisa, né? É verdade. Agora você tem que. Joga aí os 3D12 mais 10 na gente. Em mim. 2D12. É, 2D12 em mim. É quem tá perto de mim? É. Mas no caso eu consigo acertar todo mundo. É um aliado. Quanto que deu o dano crítico? 32. Tá, vou jogar um 32. Um ímpar no guia. O crítico foi o primeiro ataque. Foi. Foi. Ó. Puta ímpar que pariu. Par no champs. Então são 3D12, né, Gui? 2. 2 pode ser. Tá, 7. É. 7, 5. Então foram 12, 22, Gui. 22. Então eu tomo 11. Eu não sei se você toma. Você também toma 11. Também toma. Tava uns 12, 22 aí. Uhum. É. Caralho, a tua pergunta tá fraca. Pelo menos se fosse em mim seria melhor, porque talvez não acertasse. Não quis gastar em mim? Filha da puta. Já. Não podia, já essa questão. Ah, você não tinha reação não ainda, podia, né? Não podia, não podia. Joga. Não foi você. Joga concentração. Não, vamos pra ele jogar concentração. Não, concentração já. Ah, é. Tem você tem em mim. Você tomou uma rajada de golpe, velho. Ah, mas 10 é baixo, ou metade de cada ataque? É, uma, é 16. É 11 testes. O maior dano foi 22. 32. 32 por causa do crítico. Mas é reto. Você vai anular esse dano? Não. Não, então 32. Mas... É 16 a maior dificuldade. Passou pro meu bônus. É? É Constituição? É. Mas é só com o dano que ele joga? Como é pro ataque? Constituição é o meu piorzinho. É. Mas pera aí, Jess, ainda tem que fazer 16 do atordoante. De atordoante. 15. Do 15, perdão, porque um foi no Psoca. Então faz outro também, Psoca. Você tá 15? 14. Se eu ficar atordoado, 14, eu perco minha concentração. 14. É. Cada um vale 2. Você então só tem mais uma resistência lendária. Você pode jogar só 13 usando a última resistência lendária. 14. Não, vai fazer 16, te dá um 15. Sim, mas no caso eu dei um ataque em você, dá rajada. Então, atordoado por concentração? Perde. Sim. Você perde todas as suas ações, né? Eu perco ação, mas eu não fiz ação de concentração. Eu acho que perde, porque eu perdi a outra. Talvez na descrição 3. Da concentração dê isso. Sim. Só confirma aí. Quero olhar, aí, curioso. Aí é uma página 170, por aí, mais ou menos. É, capítulo 10, né? Não tem descrição das magias. Quanto eu dei de dano nele, fora os bônus? Não somei, foi o bônus tipo... foi cento e... Só de bônus foi 120 por aí. Mas foi 140. Uma média de 15 a 16 por ataque. 140 só de bônus foi. Aliás, 140 não. 150 porque ainda foi o crítico. 150 só de bônus. Fica incapacitado ou morto, perde a concentração. Tá aqui. Então atordoado agora vai no atordoado. Atordoado não é incapacitado. O atordoado deixa incapacitado. Deixa. Ah, então ele perde. Então, uma criatura incapacitada. Uma criatura atordoada está incapacitada. 13 ou 12 testes. Então faz esse teste aí. 14, não, ele tem uma resistência lendária. Que atordoamento precisa. Para atordoamento. Qual que é a CD? 42. 15 testes. Ele tem uma resistência lendária. É, ainda tem uma resistência lendária aqui. É, pra passar não, tem não é magia, né? Não é magia. São 16 testes? 15. 15 testes. Eu vou fazer o 14 se você usar resistência lendária nenhuma. Não, hoje é. você pode passar na última se você quiser, com resistência lendária. Ele toma todas as outras, não faz teste. Chegou na última, o último teste, usa resistência lendária. Não, mas o primeiro que ele falhar já era. É. Mas se ele falhar, ele tem que usar resistência lendária. Pode tá, ir. Vamos lá, os três primeiros. Eu tenho mais 27. Quito. É, 47. Tirou 20? É. Só. Ah, num efeito sobre si que exige um teste num save and throw para ser cancelado. 37 mais 12. Okay. A carta não tirou antes do ataque. Passei. No ok, caso, 47 é. Passa? Qual que é a CD? 42. 42? No caso, hein, Gé? Se eu usei uma habilidade. 45, passa. Se eu usei uma habilidade, eu também tenho que fazer o teste? Tipo assim, eu tô acertando um aliado, mas eu me acerto também. Eu acertei com uma habilidade de atordoamento. Eu sim. Você e o Selim podem ficar atordoados. Eu tirei 49. Ok. Tá, 3 eu passei. Em 2 eu falho, né? Então aí já foi. Aí tem que fazer o resto. Tá, vou gastar uma resistência lendária. Isso continua. Só que ele falhou em 2. Então ele usou pra passar em 1, aí pode usar a carta. Né? Resistência lendária é a carta que você usa. Porque você falhou em 2. Vou usar uma outra resistência lendária. Beleza. Pode. Aí quanto... Ah, eles vão pro herói pra recuperar. Esse até pulou fora, hein? Passei. E 19. Passei. Com 27 da 43, né? Passei. Esses dois me fodem. Então falhou. Ok. Aí falho nesse. Eu não tô gastando em quem. Ele falhou em dois ali? É. Falhou, mas ele tem um... Falhei em dois. Então, já foi, então. Só a condição não se sobrepõe, né? Não. Então, ok. Ah, mas você tirou 20, não tem problema. É que você falou nesse, nos outros você fala em automático. É. Tá atordoado, então. Incapacitado, fala automático. A condição não se sobrepõe, então eu gasto então, a carta. Então ninguém mais tá amaldiçoado. Mas você falhou em... Não, ele vai falhar, aí ele vai ir pro turno dele e cancela a condição. Então é como se tivesse passado em todos. Ah, tá. Oh, então eu passei... No final do turno da Toph, eu gasto a carta. Ah, tá. Justo. E aí, tem mais ações, Toph? Não, já. Ah, tem até saga agora. Agora tem a espadinha. Itália! Tessaga, aproveita, o inimigo está incapacitado. Arranque a cabeça dele. Deixe comigo, calma, uma baby, calma, uma baby. Ação bônus. Eu ouvi isso pra ela. Ação bônus. Eu coloco nele. Ela coloco vai dançando. E com ação bônus. Beleza? Aí ele fala assim: retalha o inimigo, ele vai no tesourinho. Não vai dar na minha, porque vai lançar uma bola de fogo ali. É bola de fogo controlada, então. Não deu na arma com ataque. Você tomou o dano dele ou não acertou? De 100. Tomou, é automático. Ele precisava de 100. Mas com o dano da... Mas a, não acumulou com o dano do outro? Do que ele certo. Tomou do ataque do cara? Tem que ser uma pancada só. Top, seu bônus de ataque se aplica ao ataque da espada. É? A espada ataca com seu bônus de ataque. A espada é um ataque corpo a corpo? É um ataque corpo a corpo. Então ele tem vantagem ou mais 10. Vantagem mais 5 ou mais 10. Flanqueia mais 10. Eu tô flanqueado, eu ganho mais 10. É porque a gente tem dos deuses hoje. Ah, ok. Então é beleza. Vantagem mais 10. Joga isso. Então tem vantagem mais 10. Acho que é mais 15 porque a Top tá meio que a Lisbeth me dá. Também acho que acertou. Ela tem margem de crítico, hein? Crítico? Tem. Quanto? 18. Aqui foi 18? 18. 18 virou uma. É crítico só se acertar, né? Ah, mas é 18, tá, é 28 mais seu bônus. Mais 41. Então acertou. É um crítico. Rapaz, mais a bola de fogo. Mais a bola de fogo. O crítico dobra as suas magias também ou não? Não, porque eu não tenho talento. Sobe os meus ataques, ó. Se eu tivesse talento, eu dobraria. Uhum. Mas eu tenho bastante talento metamágico, que meus danos de magia de evocação, no caso, a bola de fogo, ela. O cara não tem resistência. Tipo assim, ignora a resistência dele. Sim. Uhum. Tá ligado? É, eu tenho isso aí também. Ignora a resistência, então dando normal. Então joga aí o dano da arma. Não, eu não sei o dano da arma. Vou jogar da bola de fogo. Da joga da bola de fogo, que é 8d10. D10, né? Não, 8 D8. D8. Ah, D10, né? Eu também, vou pegar o D8 aqui, sim. Se eu quiser os nossos aqui, eu vou. Não, tem... Você já pegou? Pegar 3. Os 40 encheu aqui. 4. 4, 6, 12... 28... Já me perdi, de viado. 28... 28, 29... Eu jogo mais vezes. 29, 32, 40. Mais sua Mas então, no caso, aí mais a minha inteligência. Mais a minha inteligência. Então vai mais 16. Quanto dado? 40, né? 40, 40, 56. 56 de bola de fogo. Aí o dano da arma eu não sei. Ok. 56 de bola de fogo. Qual dado que é? O dano da arma eu já vou falar já. Foda longa. Acendeu. Acendeu. Bola de fogo. Mas é espada mágica, né? Pode ter um modificador diferente, né? Hoje é, o meu talento metamágico não se aplica na espada. Quanto que deu da bola de fogo? 56 ali. 56. O meu talento metamágico, ele se aplica na magia, a hora que eu faço, que eu carrego a espada? Ou ela vai explodir porque não sou eu quem está... Ai, perdi. Que droga, me ressuscitou. Repete aí, Di. O meu talento metamágico de modelar a magia para não acertar meus companheiros, ele se aplica quando eu equipo um item? Tipo assim, eu passei a magia pra ela atacar e estourar. Tecnicamente não sou eu quem está soltando a bola de fogo. Eu só imbuí ela com esse poder. Meu talento metamágico se aplica nisso ou não? Que talento que você usou pra imbuir o poder nela? É. Então não vou lembrar, deixa eu pegar. Isso. Mas é uma magia. Magia que eu posso colocar. É uma magia que eu, é um talento que eu posso colocar magia numa arma. Próximo ataque. Meus remédios. Eu só vou tomar o remédio na hora que eu for embora pra jantar. Enquanto você tá vendo isso, Toto, você tá na sua mente, se ele assim, eu já falo pra você, ai, me acertei, João Serenity, desculpe. Que ótimo. E o que você faz? Acho o bico do corredor onde tem respostas. Não, o Murray falou pra mim que ele passou voando com a runa do vento e ainda assim ativou. E passo das brumas não funciona. E... Teleportes não funciona na sala. É. E passo das brumas não funciona. Beleza, eu vou pegar umas moedinhas de cobre e eu vou jogar no chão pra ver onde que ativa. De cobre, é, vou meio que dividir. Sabe quando você divide assim visualmente? E vou jogar umas moedinhas de cobre ali pra ver onde que eu jogo que ativa. Ok. Tô jogando moedinhas de cobre, onde vai caindo moedinha de cobre? Bagulho inteiro. Em todos os lugares. Todos os lugares. Vem de cima? Vem. Vem de cima. Vem de cima e dos lados, assim, vem dos arcos. Os saraivadas. Quatro arcos que formam essa encruzilhada, eles cortam flechas. Mas aí ele só ativa quando cai no chão? Sim. Eu vou pegar uma moedinha e vou flutuar ela assim pelo lugar assim, ó. Ok, a moedinha que eu tinha, você vai flutuar isso. Ô, Gé. Mãos mágicas. Mãos mágicas, ok. É. Sem ativar. Só acerta o cara. Eu vou passar voando devagarinho ali, então. Explode igual do Murray, eu só acerta o cara. É como se ela desse o dano. Ah, ok. Não é um explode. Smite. É penetrante. É okay. Tipo um smite. Eu não acerto. Quer dizer, não explode. Certo, 56 então. É, eu só preciso saber o dano da arma. É, então ele tem sim. É a resistência da concentração ao dano, né? Metade do dano. Metade do dano. Mas 28 ainda é baixo. Mas ele já perdeu a concentração. Não, ele usou a cartinha, né? Não, mas não, ainda ele assim, ele ficou atordoado, perdeu a concentração. Depois ele gastou a carta. O dano da espada são 3d8. Nota aí. Primeiro, tinha esquecido uma coisa. Ele gastou a carta pra não ficar perdoado. É, pra não ficar atordoado no turno dele. Ah, tá, entendeu. Depois... Eu achei que ele tinha gastado pra manter a maldição, pra manter a concentração. Ela dá um bônus de mais 10 no ataque. Um bônus de mais 10 no dano. Ela é uma espada mais 10. Tem 10 dela. É, tem 9 dela. Tem 9 dela. Tem 10 serrinhas. Uma espada mágica mais 9. Um lado é serrilhado e o outro é mais 10. É L mais 10. É mais 9. É mais 10. É uma espada mágica mais 10. É L mais 10. É mais 10. 10 e faixa. É isso aí. É uma espada mágica mais 10. Então dá mais 10 no ataque, mais 10 no dano. O dano dela é 3d8. Mais o seu modificador que você usa pra acertar. Mais 10. Tá, então 3d8. Mais o meu modificador pra acertar. Mais 10. Seu modificador pra acertar? Não, seu modificador pra dano, né? O que você usa quando você causa dano? É destreza? É sabedoria? Destreza. É força? Então, você vai aplicar esse bônus no dano também. Uhum. Nossa, só um mais 10. Foi? Uhum. E aí você pode escolher aplicar um bônus. Você escolhe quanto você quer nesse bônus. O máximo vai ser o seu nível. Do bônus pra dano? No dano. Pra... No dano. Uma vez por dia? À vontade. Tá, porra! Você escolhe se você quer aplicar 1 ou 34. Ou de 1 a 34, quanto você quer pôr de dano. Uhum. É isso? É isso. Então vou jogar o dado, tá? Isso, joga o dano. Bom, como eu não sei, então vou jogar o dano básico. Ah, anota normal. Aí, margem 18 a 20. 2. Tá come on, baby, come on, baby. Tá errado. Deu 8. É, deu 8 ou deu 10? Deu 8. 3, deu 8. Ah, deu 8, tá certo. Come on, baby, come on, baby. Vai assim. Certo. E aí você escuta a espada falando na sua mente. Mestra, você falou Magaira, né? É. Top. Magaira. Mestra Magaira, Mestra Magaira, conceda-me poder para atacá-lo. Conceda-me poder para matá-lo. Quanto maior o seu poder, maior será o meu. Me dê todo o seu poder. Você falou? Crítico. Vai roubar e vai pra mão do outro lá. Sim, mas eu sei. É, foi crítico, acertei, aí no caso. Foi crítico? Ué, foi, porque 18 tirou 18, a margem de crítico dele é igual ao meu, 18 a 20. Tá. Dela, ao invés da espada. Né? O 7, 2, qual foi o último? Mestra Magaira, Mestra Magaira! Até o limite do seu poder, eu consigo matá-lo! É, meu poder! Então foi 7, 2, 6. 3. Ó. 18 vezes 3, tá? Hã? 18 vezes 3, tá? 18 vezes 3, por exemplo. É, acho que é crítica vezes 3 dela. São 9 dados. Caralho. Já me perdi tudo no já. Prestando atenção, não sei, jogando, calculando, já me perdi. 22, 4 dados. Não, já joguei mais 5, foi 5 dados. 22, 5. Mas já me perdi nos números já. Ele tá falando o valor total da soma. É, não, eu me perdi na soma já. Então, 28 com 6 dados. Agora ele já somou esse aí que você jogou, pode jogar. Então, eu já tô perdido de novo. É 28. 28, calma. Você já jogou 6 dados. Agora. Que isso. Tá. Você tem mais 3 dados agora. É. E não foi 28. A minha conta anterior já tava dando 28. Não, tava sim, dando 28. Eu tirei mais um 7 aqui. Então, tava 15, mais 7, 22. Com 6 agora é 28. Não, eu tinha jogado outro. Outro, então, é. Então deu 35 com 7 dados. 6. Agora é com 7. Agora eu vou jogar de novo o 8º. Isso. Entendeu? 8. Né? É? Isso. 9 dados. 43 com 8. Aí mais um, que foi o último. 44, o 9. Foram 9, então 44. 44. Vocês comem o bônus. Mais seus bônus. É... Mais seus bônus. 54, tem um 10 normal. 10 normal de 54. Não, não vou escolher o bônus. Vou deixar por enquanto agora, porque eu não não, conheço. Mas é o bônus da arma normal, mais 10. É que todo ataque vocês comem o dano. Eu entendi, mas sim. Eu falo assim, eu acabei de catar a espada. Eu não tenho familiaridade com isso. Então põe mais um. Eu vou colocar o dano que ela me dá, que é o 10. Não, esquece isso aqui. Mais esquece, um. Esquece é que o mínimo é mais um. Tudo bem, eu não vou dar tipo, o meu nível 30 e tantos. Vai ser o normal dela, não. Vai bater. Então, 55. Não tem familiaridade. 55. Mais 56 a bola, foi, né? Isso. 55 de importante dela. 2. Mais o seu bônus. Você somou o seu bônus? Ah, é, mais o meu bônus, então tem mais 10. Mais sua destreza. Mais 10. Então okay. Dá... 65. 65. Que é 20. Ok. Somando mais 10 dela, mais a destreza. Ah, e... meu poderzinho. Ah, não, então. Qual que é a sua CD pra resistir ao seu ataque? É, então mais 21. SA. SA? Não, seu. É CD pras magias. É 42, né? Ah, entendi. Nesse caso do ataque atordoado do antes, sim. Entendeu? Um ataque corpo a corpo seu normal seria 42, né? É, do ataque atordoado do antes, sim. Vamos considerar isso pra espada também. Ô, canalha! Saiu! Ixi, a espada vai dar um ataque todo noite. Se for magia, eu posso aumentar isso daí. Resistência lendária. Ih, tá gastando poder. A espada ia dar algum poder. Ia dar outro poder. E aí o bichinho. Ah. Não, peraí. Quanto que eu tirei? 6. 42 sua dificuldade? É. Devolve. Não. Gastou. Já era. Devolve porque eu olhei teste errado. Eu tava fazendo constituição e não é constituição agora. Eita, é outra coisa. Uai. Isso aí. A espada vai. Me dê poder. E aí a espada corta. E aí você vê ele rolando pra trás. Dando um mortal por cima do Celerim. Rola por baixo do Celerim. Levanta. Ufa! Quase! E encara o Celerim. Seu ataque causou um ponto de dano. Tá, porra! Ah, ele já usou evasão lá. Ele usou alguma coisinha. Rolamento defensivo épico. Se tá, agora você reposiciona o bichinho agora. Ele faz uma salvaguarda de destreza. Com a CD igual a do ataque, né? E se ele passar no teste, o dano reduzido a um ponto. Que da hora. Quer dizer que ele tem menos 40. Reposiciona ele agora por causa desse rolamento defensivo que ele fez aí, ele deve ter se reposicionado. Não, é só. Não. Só uma ponta. Se aconteceu isso mesmo. Aí ele vê que você. Se ele se reposicionou, ele ficou no mesmo lugar. Você não deu uma cabanata no mesmo lugar? Não, ele ficou, ficou no mesmo lugar. É, deu uma cabanata no mesmo lugar. Ele ficou na mesma posição. Não, na verdade, ele tava do lado do selinho, do lado direito, você falou, né? É. Tava pra baixo. Tessaga tem você tem mais só? Ações? Eu não, Tessaga tem mais? Um ataque só. Tá, então não, não tem. Já foi um ponto heróico já. Agora é ele, né? Você, se quiser, você pode gastar ação bônus e reação. Ação. Reação. Não, já gastei, mas ação bônus foi pra colocar a magia na Tessaga. Reação. É outra coisa, mas ação bônus, você pode gastar ação bônus pra dar um outro ataque. Eu já gastei pra colocar magia nela. Uhum. Que considera como outro ataque, né? É. Alguém tem um ponto heróico pra dar um ataque? Eu vou matar ele já, dá uma brincadeira. O foda é passar, não sei, de destreza, né? Não, por quê? Porque você tem que causar um dano que seja maior que o save dele. No ataque normal eu causaria, com certeza. Ok, beleza. Bora ela. Vamos lá. Foi sua vez, né, Top? Dá aquela enxurrada de golpes, acerta a si mesmo, acerta o Serenito, dá aquela cambaleada tonta com aquele monte de ataque, né, ainda meio confusa. A espada vai, me dá poder! Corta ele dá um portal assim, cai no chão e encara o Serenito. Ufa, foi por pouco. Nossa, seu poder não foi suficiente. E fica com a adaga ali, pronta. Ela vira pra você e fala: mestre, esse poder não foi suficiente. A vez dele, então. Seu maldito, você teve sorte que essa daga sua me deixou totalmente confusa. Agora eu tô me recuperando. Que bom, vai morrer. Próximo não vai ser. próximo não vai ser com dó. Manda. Exato. Você sobreviver. Por que eu gastei Action Surge se eu tenho 4 ataques? Não sei. Tá perguntando pras pessoas erradas. Eu sou burro do caralho, né? Porque você tava na... Ação preparada. Ação preparada. Pra mim, você tinha um ataque só. Porque não, 4 não. 3. Que era... Ah, não, tô... Com 3 ataques. Mas ação preparada, você tinha... Poderia fazer ação preparada é uma ação inteira. Então, mas você queria dar... Eu fui burro, gastei minhas habilidades. Você gastou os 3 ataques na gente, é? É, gastei os 3 ataques. Podia ter feito aquele... Você podia ter gastado os 3 nele, mas você usou um ataque nele, um ataque em mim e um ataque nele. Não, podia ter feito mais 3 ataques. Deu um boi pra vocês aí, tremendo. Bom, beleza. O que eu preciso pra fazer ataque furtivo? Se esconder. Um aliado... Tá perto do alvo. Ok. Ou ganhar algum tipo de vantagem. Ok. Posso fazer uma finta como ação bônus? Não pode. Eu sei que você pode mirar com ação bônus. Agora, se isso vale pra corpo a corpo, eu não sei. Não, eu posso fazer finta como ação bônus. Finta como que é o teste mesmo? É o teste de blefar contra o teste de intuição. Se eu passar, eu ganho vantagem, né? Calma aí que deixa eu ver aqui um... Eu tenho a regra aqui do taxa, tem esse negócio do mirar, deixa eu ver se funciona com ataque corpo a corpo. Não, mas eu tenho talento pra fazer o finta como ação bônus. Nosso nível é. Quero só lembrar como é que é a finta. Tem medo de roubar o nível, né? MNOPQR. Vai roubar todo o seu poder. E ir pro pra mão do outro. Esse é o meu medo, mano. A gente tá pra enfrentar esse cara aqui, ela sai do save pro cara. O mirar, você pode gastar uma ação bônus, aí você não se movimenta, então, mas você tem vantagem no próximo ataque. O finta é eu gasto minha ação e tenho ataque, tenho vantagem no próximo ataque. Mas aí, como tem esse poder, eu posso fazer como ação bônus. Isso é interessante, bem forte. Usar como bônus. Beleza. Eu acho que isso não é nem de finta edição, acho que eu tô roubando de outro lugar. É, eu também tô... Mas beleza, então eu vou fazer uma finta. Então, finta, eu vou tentar enganar um de vocês. Né? Opa! Se eu quisesse. Né? Olha, tem uma moeda aqui. Então, eu vou... uma moeda. E agora, né, vai tentar enganar a inocente? Ou... O nobre? O nobre. Ou o bárbaro? Quem fudeu mais ele? Acho que o... A inocente. A inocente é mais filha da puta, eu acho. 16 a 4. É, em termos de dano, acho que a gente deu praticamente o mesmo. Só que ela teve uma barriga atordoada. Ela pegou o fogo fraco, né? Ela é mais perigosa pra ele. É isso. Então vou dar uma finta. Joga intuição. É, isso aqui é igual a pessoa que tem mais intuição. É porque você que tá com problema na int, né? É uma intuição, é sabedoria. Ah, é sabedoria? É. Ah, eu achei que era... É que você nem bateu ainda, né? Não bati. É, então, não cheguei perto, não. Então eu não ameacei ninguém ainda. Não ameaça ainda. Não foi nem o turno do cara. Nossa, que lixo. Meu último. Vou rerolar. Isso se esse cara vai agir antes de mim, mas eu acho que ele não vai agir. Já agiu, já. Ok, foi um lixo de novo. 14. A reação dele foi vir pra cá. Esse movimentar. Esse cara tá guardando o caixão, né, só. Ou segurando o counter spell. Ou também, vamos ver se esses caras são dignos de me enfrentar, né? Derrotando meu irmão. O M é só sad boy mesmo, depressivo aí. Que é o cara da tristeza. Depressivo. Ele é felizinho, tô certo. Então, esse é o emo. Esse aqui é o emo. Essa é verdade, tem o outro, velho. É verdade. Então, né? Pô, deixa eu ver se esses são dignos de me enfrentar. Ok, de blefar eu tenho mais 37. Tirou. Ó. Tirei 14. É o chacutado. Eu vou gastar uma expressão dessa de água com vontade, tá? Tá. Ó, o 20, olha lá. Ó. Ah, desculpa, eu jogo com vontade, então tem mais 5. Então 56. Não passou. 8. Não passou? Não. Olha, vou já tacar com vantagem. Vantagem, normal. Não consegue. Mas eu te acertei. Hã? Eu te acertei. Sim, sim. Bem, meu turno. É todo turno. É todo turno? É, não vai ter furtivo. Sim, não adianta você dar ataque furtivo, mano. Começou meu turno, volta. Você ataca todo mundo com desvantagem, mano. Então vamos meter os 3 ataques nessa vaca dessa TOF. Desvantagem 50%, por favor. Não, 50% já não cancelou? Não. Acertei no primeiro turno? Voltou todo turno. Voltou. Deve ser acertado de novo. Nossa, mas que bosta isso? Não era assim antes. Eu ia só achar os infernos, então, né? Não era, mas aí meu item foi aprimorado, aí virou assim. Meu item também vai ser aprimorado e vai cancelar isso. Aí caiu na poça. Não cancela. Oh, louco. É um crítico, é um crítico. Não pode transformar. Ah, não, comigo ele já fez. Então você não pode transformar, né? Eu fiz no seu dado, não no meu. Ah, entendi. Só porque você boquejou. Esse aqui virou um 20. Não tem problema. Mas dá uma carta. É com vantagem ou com desvantagem? Normal. Normal. Os três não. Cartas dados transformados não viram, não pega carta. Claro que vira. Então, peraí. Não, porque você não tirou um 20 natural. Você tirou, então pega aqui, ó. Viciou a sua carta. Não, você tirou. Seu natural foi aqui. Não natural. Sim, dado viciado. Seu natural foi falha crítica. Sai pra lá. Dado viciado, tô com o seu natural foi falha crítica. Depois você transformou em crítico. Sai fora. Viciado no 1. Bom. Muito bom. Aí eu ganhei o ponto. Eu esqueci quanto que deu os ataques. Você deu. Um foi 20. Um foi crítico. Um acertou o resto. 20, um de. Vamos jogar de novo, vai. Um foi 20. Acertou, né? O resto não. Mas ainda tem a chance. Quanto 20, você tem de CA? O 20 tem a chance de. Você tem 50% de errar o 20. Quanto você tem de CA? Eu tenho 58. Ah, então dá pra acertar. É, só um que acerta. O 20 ainda tem a chance de errar. Você tem que jogar o do. Percentagem. 50 ou menos você acerta. 50 ou mais você erra, né? Isso. Tem 50% de chance de errar, né? Uhum. Então 50 ou menos eu erro. 67. Acertei. Chupa. O Neb é do furtivo. É furtivo, né? É. Mas como que é furtivo? Tem vantagem. Ah, não. Não é furtivo, não tem, amigo. Pera, não. Eu tenho vantagem, sim. Só que ele também põe desvantagem. Isso cancela... O dado extra. Cancela. Mas por que o furtivo funcionaria comigo? Eu sou imune à furtividade, esses bagulho? Não tô entendendo. Não fica Não, é ataque furtivo, é a habilidade. Eu peguei é como você um ataque certeiro. Desprevenido. Não, mas consegui então, acertar um ponto. É. Mas aí a questão é que tá. Se ela não fica surpresa, então acho que furtividade mas não funcionaria. É só furtivo que dá ataque furtivo. Não, é, mas nesse não é só é surpresa. Então, mas é, nesse é ter caso, vantagem ou ter alguém perto. Nesse caso, com a percepção cósmica minha, é impossível me acertar. Tipo, ter que achar um ponto, tá ligado? Não, é possível ter vantagem contra você. Não, vantagem tudo bem, mas aplicar o dano furtivo nesse caso, vamos supor, acertei um ponto, não sei o quê. É como se fosse tipo um ataque muito forte. Não, até aí tudo bem, mas se for um ataque furtivo e usar do talento de furtividade... Só chama ataque furtivo, só o nome. Mas inclusive é um ataque, tipo, é uma habilidade de samurai. É um ataque, tipo, que foi muito bem executado. Muito preciso. É. É porque o ataque furtivo é aquele que dava 200 de dano a mais, só por causa de ser furtivo. Que fazia o primeiro, não sei o que. Não, esse também dá. É exatamente isso. É exatamente Mas então, antes tinha uma condição. A condição que tinha era, a pessoa não agiu, não te viu, você tá ali na sombra, você vai acertar. Ah, não, essa é uma das opções. É, isso virou assassinate agora. Mas agora, por exemplo, se... Então, assassinate, não funcionaria comigo. É, se o outro amiguinho dele tá aqui, ele pode te dar ataque furtivo. Porque se ele tem um amigo a 1,5 metros, ele pode dar o ataque furtivo. É, como se tivesse, tipo, foco de atenção duplicado. Eu vou ver aqui, então, Jeff. É um assassinate que não me acerta. Então, eles dividiram a habilidade do ataque furtivo pra criar uma habilidade nova com... Isso. Então, o assassinate que era o justamente, antigo justamente, tipo, o assassino não ficar sem, tipo, uma habilidade aprimorada. Só 15d6. Não tem problema. De furtivo. Não tem problema, eu morro nesse mesmo. Eu já joguei, então. Tá feliz, Não tem alguma carta que reduz a zero? Tá. Foi crítico? Foi crítico. Foi. Isso aí podia ser inimigo. Então, vamos lá. Você tem o que reduz a zero, né? Eu tenho a dado. Peraí, que eu tô fazendo confusão. Eu preciso começar a usar mais as minhas habilidades. Nem jogo, então reduz a zero. Vamos lá. Nossa, dando um cortante mágico. Mas da gente tira das sombras? Aqui é o Jeff, 12, ó. 12. Joga normal, é isso. 20. Eu peguei e fui pra quê? Pra, como é que pra, é? Pra cá, esse é o dano normal, né? 30, dano normal. 30. Eu sou mais, depois eu falo. 39, 43, 50, 60 pontos de dano cortante mágico. Aqui, ó. Se você tem vantagem e desvantagem num ataque, é como se você não tivesse nenhum dos dois. Então não aplica ataque furtivo. Ok. Então 60 pontos de dano cortante mágico. Mas tudo certo, mas nesse caso aqui não vai se aplicar, porque meu bônus de CA é natural. Não poderia usar. 20, se 34 pontos de dano ácido. É verdade, funciona com a bandana, você lembra? Essa é uma moeda pra mim, medir. 60 e 64? Peraí, então. 60 e 64. É mais 5, tá? Tem passo das sombras como reação. Hoje é só um parêntese agora. Não tem 58 de armadura, eu tenho mais 5, então eu tenho 63. Eu tava falando da estilha. Você lembra que eu fiz uma nova bandana e coloquei outro preta? Sim. Mas o ataque acertou. É, porque a gente acerta automático. É. Exato. Não, a gente tá só falando porque eu estou relembrando os meninos aqui. Eu tinha esquecido onde que eu tinha colocado. Agradeço pela assistência, muito importante isso. Eu esqueci onde que eu tinha usado. Você também tem? Isso dá 5 de CA? Dá 5 de CA, se é você usar que tá dando ao grupo. Caramba, eu lembro que eu anotei só as magias. Se você colocar na arma, dá mais 5 no ataque e no dano, e metade do seu nível de dano necrótico. E agora eu vou te fuder, em verde e amarelo. 22, né, é, o ataque é coisa. Acho que é por isso que eu tenho mais um 76. Então tem mais 5 de CA também. Se der um ataque de seu cara, se você tem mais usar uma habilidade no cajado, usa muita coisa, não. Se der um ataque de seu cara. Poxa, não aumentei minha CD. Acho que é por isso que eu tenho 76, mano. Pode mais 5 aí, em ataque mágico também. Eu botei na armadura do 47. Eu não pus na CA e não pus metade do nível necrótico. É, e quem pôs na CA também tem passo das sombras como reação. Ah, isso eu já. Isso a gente tem infinita, né? Não. A gente tem passo das muito bosta. Ah. O assassino é muito bosta. Não. Passa da sombra, você se move de uma sombra Olha, pra outra. É tipo o Assassinate, o Death Strike, só funciona se o alvo tiver surpreso. Eu vou quebrar uma regra. Quer jogar de novo? Não, eu vou gastar o Death Strike em alguém que não está surpreso. Beleza. Posso quebrar regras ou não? Pode. Ô calalho. Então tá, vamos ver como é que funciona o Death Strike. Mas dependendo em quem se jogar, né? Pode também fazer o Poteroid pra quebrar tua regra. Eu conheço o Death Stroke. Grande banda. Eu anotei aqui, mas eu não gostei. Caralho. Eu tenho 5 de CA porque eu pus na armadura do Ungaka. Isso. Arma, não tenho arma. Você então pode valer. Death Strike. Machado. É elemental. Daí. Eu conjuro ele, né? Daí. É tipo a. Só aguarda Constituição. Conjuro do nada. Não, tá. O meu não conjuro do nada. Eu crio a arma. Ah, você cria do nada? É. É um. É como se fosse uma alminha. Uma eletricidade se transformando no machado. Conduz a eletricidade pra se transformar no machado. Porque ele é canalizado com o sopro. Ah, entendi. Ok. É o gigante 18. 18. Nem com 20 eu não passo. Aprimora, ok, aprimora. Beleza. Vou poder colocar coisa então, dobra o dano. Não tangível, vou pôr mais 60, também. Mais 64. É sim. Sim. Vai criar uma lateral. Uma chama negra. Uma eletricidade negra. A gente usa duas. Se quiser, a gente dá um jeito. A ideia do machado é justamente. A top vai cair. Alguém pode ajudar? O que foi? Eu não tô lá. Top vai cair. Alguém pode ajudar? Esse é o cara. Vamos fazer o seguinte então. Ele crava a daga na sua barriga. Eu falei no teste de dá uma torcidinha. Tô usando o ponto heróico, vou usar a dádiva da invencibilidade nela, então esse dano que você deu reduziu a zero. Mais um. Trindamere. Você lembra quando você saiu aquela cinematic que o Garen vem e dá a espadada, ele abaixa, segura. Fúria. Mesma coisa. A fúria do Mori passa pra mim, porque ele me ensinou a fúria. Ele... ruge! O ventre da Toph esmaga a daga, impedindo que ela cause esse dano a ela. Ele bate, não, mas a dádiva não vem da fúria. Não, eu sei, ele passa com dois pontos. Dá a dagada, eu abaixo. Por quê? Aí eu seguro reação a dagada e usar uma habilidade em outra pessoa. Contraio meu abdômen, estouro ela, aí você vê a chama da fúria. Estoura ela dele. Seu nariz, você vai estourar minha daga ou seu cu? Você acabou de falar assim, estoura a daga? Não falei, não. Falou, tá gravado que eu não falei. Falou. Muda a cena. Você vai muda a cena. Você vai estoura a daga aqui. Estourei. Pra você. Não tem problema, eu dou soco nessa daga e eu rebento ela. Duvido. Oh. Você vai ver. Tá feito estalinha. Calma que eu ainda não terminei. Tá feito estalinha. Calma que eu não terminei. Você é metamorfa? Não. Que pena. Por quê? Mombim? Que pena. Eu sou. Você não tá aí. Você é? Que bom. Toph, você não caiu? Não. Eu também sou. Ah, seu verme inútil! Não vou cair. Sempre gasta uma magia quando ataca. É. Tô em fúria agora, hein? Uma criatura involuntária. Salvaguarda de constituição. Qualquer fonte, escolha reduzir a zero. Tô usando metamorfose tórrida em você. Oh, filha da puta. O que que faz? Peraí, eu tenho resistência à magia. É, metamorfose verdadeira. Ah. Eu tenho Eu jogo com vantagem. Você virou um peixe de diamante. Então, eu já tenho. Ai, que lindo! Eu já tenho vantagem. Que bom pra você. A ideia aqui que vira, tripla? Quer dizer, não. Se a gente fosse metamorfo, isso ia acontecer automaticamente. Não, ia falar, né? A gente ia passar automaticamente. Isso daí eu conheço muito bem, velho, essa posição. Porque eu sou metamorfo, porque ele falou que é. Ele falou... Aqui tá mais ele, uma. Tipo, ele comemorou porque ela falou que é metamorfo. Ainda bem, porque ela passa a magia. Ah, tá, então eu não funciona nem. Não, eu falei, já era não, tá ligado? Não, mas você aí não é uma criatura que você transforma. Você não é criatura metamorfo. Você não, mas aí você tinha que rolar um teste. É, eu sou uma criatura metamorfo. Ou não. Isso, é verdade. Eu não sou considerado tão metamorfo. Não, você é transformação. Você tem uma transformação. E você, eu acho que é demônio, não é? Sou. Não, mas eu sou meio. Eu sou lobisomem também. Não, você tem que ver na sua classe. Isso, tem que ver na sua classe. Na minha classe descreve. Você é uma criatura metamorfo. Falei. É uma. O meu também é uma metamorfo. E sempre que eu quiser, eu posso usarem. Virar qualquer tipo de humanoide. Então. Ah, perdeu. É. Pois aí tá gasta. Não, então, vale mais. Tem pois um aí cu que agora... gasto. Não, não pode tá, não. Ah, tá. O que é isso? Olha o feijão. Eu não sei se. Jeff, aí, tipo assim, pra eu ser Demon Hunter, é considerado metamorfo ou não? Eu acho porque que. Eu consigo me transformar em demônio. Tem um é local considerado... aí que eu acho que deve estar. É, na sua classe tá escrito. Se você for metamorfo, na classe tá escrito. É, porque aqui exato. Tem, ó, metamorfose infernal. Não. Não sei se. Leia e vê se você é tipo metamorfo. É, daqui, na classe fala se você vira. Ou por eu ser lobisomem também, não sei que. Eu acho que o seu tipo é. Eu acho que ele é demônio, ele vira. Infernal, é Axal, a partir de agora. É. É Fiendish. Não sei. Não, você quer poderes Murray Roll 20. Eu quero que é a sua classe de. De demônio. Isso aí é tudo que tá no meu. Caçador de demônio. Eu quero de demônio. Passei então com a é, esse negócio de livro é muito texto escrito, né? É, eu quero Tinhoso. Quero filme. Eu quero Tinhoso. Vamos lá. Tinhoso é mais. Hã? Passei com a carta. Passou com a carta? Eu não sei se tem coisa aí. Você acha que isso daí me afeta? Eu acho que vai ser antes, tudo bem. Você não conhece a fúria? Eu acho que sim! Rola! Você acha que. Filha da puta! Caralho! Não usei. Ah, que viado. Cusão. Você acha que isso aí me afeta? Você não conhece a fúria das mil almas? Fúria. Almas? Interessante! Ouviu isso, eu irmão? Acho que não é. Quem que é o próximo? É verdade, o cara magia ainda, né? Por que eu tô com o cara magia ainda? Tem, né? Carps. Aí tá passando do lobo aqui, mas acho que é do lobo não fala nada. Não agiu, nem agiu. Não, o cara nem fez lá, não precisa. Então você foi mais pra trás. Tá de boa, então, quem fala aqui, ó, quem pode criar uma metamorfose. Não, isso aí não. Não adianta você achar. Ó, tem mais uma aqui, mas é pra vir de magia. Não, não, não. Que não tá, que eu acho que vai ser aqui. Ó, no segundo nível, tá na fase infernal. Só fala isso, ó. Se forou. Deixa a ponte. Rapaz, isso é machucou, hein? Puta que o pariu. Se você é tão bom assim, me diga uma coisa. O que não é o contrário de frio? Eu amo sempre que desejar, eu assumir tanto. Contrário de frio? Forma sim. De novo, contra a forma calma. Híbrida. Não! Idiota! Cada forma tem burra, característica. Uma burra mesmo! Zero pra ela! Ah, não entendi então. Eu não sou bom em adivinha, eu sou bom em combate. Ah, que idiota! Vai combater ou vai ficar fazendo charada? Se você não está frio, você está quente. Ótimo! Eu dou uma olhada. Vai aqui, né? Ok. Aqui fala. Depois dele, a vez do Murray, finalmente. Relação com demônios ou diabos. É, só mas isso. Aí ele tem que ter alma vendida. Mas é em uma das habilidades que dá, porque o meu é na última habilidade que me dá isso. Mas eu acho que o dele não dá uma classe, uma, tipo, específica. Só se o. Não, porque inclusive você pode ser um humano. É. Caçador de demônios. Então só é fiente, ó. Inspiração, viu, Murray, por salvar a tua com o seu poder aí. Boa, garoto. Tá. Então agora eu vou me aproximar aqui. Vou até cair. Ah, mas levantar essa luz pra mim agora. Não escuta o papel na mesma página aqui. Mas tá faltando página aqui. Não tá, só essas três. Não. Já na característica do poder, ó. É só seguir, ó. Um. Aí é dois na metamorfose e aqui vai até o. Destruição infernal. Destruição infernal. Deve ser no 3. Cadê o incremento? A aura infernal já não tem aqui. Metamorfose é outro poder. O nomear também não tá aqui. Qual que é a tendência desse truto aí? Tá faltando uma folha, cara. Faltando uma página no meio. Ah! Tendência dele. Eita, aí, hombre! Pode ser essa metamorfose infernal aqui que falha alguma coisa. Não. Tá, vou me aproximar e vou fazer um ataque. Ele é caótico, meu. Normal, ataque. Cara, isso é interessante. Não. Vou atacar ele. Ataque com vantagem. Posso ver, acho que você pode ser só lobisomem de acordo com o negócio do lobisomem, cara. Mas. Não, mas não fala lobisomem, eu já vi, não fala nada. Então, fala eu sou nada. Então você é meio orc. É. Normal. Normal. Você é um meio orc. Então você é uma bostola, vamos transformar você em minhoca. Minhoca. E tacar você no espelho. Vamos lá. Primeiro ataque. No espelho, não através do espelho. Eita porra, mano. Tá, enquanto você vai rolando e calculando aí, se ele. Oi. Tá passando pelas flechas. É, eu vou voando então, passando devagarinho, meio que tipo furtivo. Vou passar devagar e vou voando de que forma? Eu levito já normalmente. Ok. Então, como eu tenho eliminado de magia, eu flutuo. Ok. Você vai, passa de boa, não ativar armadilha. Tá bom. Vou então. Deixa eu ver seus bônus no... pro lado do item A. 15. Ok. O que tem de armadilhas lá? Vai ter o assassino fantasmagórico. Você não é medo? 49. Não funciona. É, então, por isso que eu pensei em passar ali. Vai até lá. 49, né? É aqui, ó. A sala é aqui, mas aqui eu passo pelo assassino fantasmagórico. Ah, tá, ok. Tá. Beleza. Então eu vou tentar não ativar mesmo, porque eu sou imune, porque eu não sei se tem alguma coisa. Certo. 56, acerto? De obliterante. Acerta. É 30 e pouco. Tá aqui cheio, no meio das costas dele, que ele tá distraído ali de costas pra você atacando a Toph. Você tá no meio das costas dele com tudo. Pode calcular o dano aí. Você vai flutuando e você chega naquela encruzilhada onde os greys assinalaram pra você que tava a armadilha. Certo? É uma encruzilhada também ou são três? Eu não lembro. É três. É um vai reto são e são três. Ok. É um Tzinho. São dois arcos similares àquele que tinha lá atrás. Uhum. Tá? Só que esses arcos eles são todos decorados com carrancas assustadoras. Sim. Demoníacas. Certo? Demarcando o local que você faz. Eu quero lembrar como que os Griés falaram que eles ativaram né? Eles passaram e ativaram de alguma maneira. Eles só passaram e o negócio ativou. Só passaram. É, só sabem como ativa. É, vou fazer a mesma coisa. Vou jogar no chão pra ver se é ativado por chão, né? Ok. Ou então eu pergunto pros tigres de Heinen, e aí, como é que a gente sabe passar nessa armadilha aqui? Só que eu vou ficar esperto se eles forem assim, jogar. Se eles me jogarem, eu vou bater assim, neles. Vai lá. Não sei. Vai lá. Mas sabe sim. Como é que vocês passam pra lá? Eu não passo. Por que não? Cada um seu quadrado. Bom, eu passo. É. O primeiro ataque 48, assim. Vou jogar o segundo ataque. Vai passando de boa. Eu subo em cima do outro e falo, passa agora. Filha da puta. Acertei. Tem três mesmo, a hora que um passou, deu um bom subo no outro e falou, vambora então. Ele olha pra você, tá bom. E ele passa com ele se chacoalhando toda. Dois 36, testes. Primeiro, 36. Um teste de acrobacia. Ok. 44, no segundo ataque. Acrobacia foi ruim, hein, pô. Quanto deu o dano primeiro? A minha primeiro deu 48. 48? É. Segundo, 44. Eu vou jogar minha mente com acrobacia. Você teria um. Vou jogar o terceiro ataque agora. Bônus de 40. Segundo deu 44? É. Tá. Qual que é a CD pra resistir aos seus poderes? Suas magias. Do Champs, a última vez que nós fizemos as contas deu 30. 12, né? Ah, meu fã, eu sou tipo dragão. Ah, então, e eu posso assumir a minha forma de dragão conforme a magia metamorfose verdadeira. Ah, então, mas você é dragão, então você mudou o tipo de criatura. Sim. O meu também, eu mudei, mas tipo, eu não sou mais tipo infernal. Ah, eu sou mais demônio, eu era infernal, né? Não, você é humanoide, né? É 8, mas. Quando eu sou pra você? 41. É, acho que ok, o tigre ele passa infernal. Correndo, chacoalhando, tentando te derrubar do lombo dele, tá zoando com a sua cara. Você percebe que o tigre tá. A maneira dele rindo de você. Tá? Trolando você. Tenta te derrubar, mas não consegue. Enquanto você tá lá em cima, pulando, quase se separando do tigre, teste de blefar. De blefar? É. Enganação. Mas o CD seria o quê? Que faz? É 8 mais sua proficiência, mais seu modificador de habilidade das suas. Então, 25 mais sua modificador de habilidade. Seu caso dele é força, né? Depende da habilidade. Qual habilidade você tá usando? Tô usando um ataque. Então é força. Ataque normal. Você tem mais quanto de força? Quanto é o seu modificador? Mais 3. É Constituição. Bárbara Constituição. Que usa. Constituição. Qual que é o modificador de Constituição? Mais 10. Mais 10. Então é 35. 30, tá dando 30, 25, né, Gui? É, porque é 8 mais 12, 20. Mais 5 da fonte, 30. E não, 25 mais 10, 35. 35, é. Achei que era 32. 35 total? Então eu vou jogar uma salvaguarda de destreza CD 35 para reduzir esse segundo dano do segundo ataque a 1. Ok, 17 e destreza que eu mais tenho. Tenho 36, já passou com bônus. Ok, seu segundo ataque deu 1 de dano. Cara, essa habilidade terceiro é muito, ataque muito foda, né? Bizarro. Não teria matado ele. É muito bizarro essa. Quase um zumbi. Uma habilidade que não está disponível para personagens jogadores. Ah, não sei qual é o Epic Boom aí. Né? E qual é o Epic Boom? Não está disponível. Tá, pra quem foi. Você é da terceira, né? Sou Bardmaster. Você tem que ir escalando. Até então não tinha resistência ainda para personagem jogador. Agora tem? Agora tem? Então, acertou o segundo terceiro ataque. Eu. Então. Então, eu. Então. Eu que tenho que subornar mesmo? Não. Até hoje eu não tenho, não me deixaram opa, pegar. Opa, esse aqui estoura. Então, 12. Não deixei pegar. Ó, habilidade da Fúria Suprema. Toda como eu tirei dado 8 no dado, estoura o dado. Sim, eu digo como talento. Então, deu 12 por enquanto, mas... É porque bom tá valendo, porra. Eu sei, mas na época não 12 tava. Com aí depois 4, falou, 16... Não ia perguntar porque não tinha porque bom. 16. É, eu peguei a minha extensão no nível 17. 46. Mais 46. 17? Foi quando eu virei dragão. Virou dragão, né? É porque dragão tem habilidade. É, eu peguei a habilidade do dragão de resistência na idade. Então 46 e agora eu tenho mais um ataque extra por causa da Fúria Suprema. Eu não pude comprar. Então, não podia, exato. É só se meter a metamorfosear em alguma coisa que tem. Isso. Aí você ganha de graça. Agora, pode pegar com o Epic Boom, porque vocês têm... Foi só não dá. Se fosse 20, ia ser top, hein? Ia ser top. É porque ia ser 2,20. Todo mundo quer ser top. Aí como foi 2,18, 18 é considerado crítico. Eu transformo num 20. É porque ele vai reduzir a 1. Transforma um. Vou usar meu dado em você. Hã? Os dois? Não, só posso mudar um dado. É um, velho. Mudou um já é 20. É vantagem? de um dado que arremessarem. É um dado só. Gasta um ponto heróico, eu transformo os dois. Faz isso, não, Ferb, se ele vai reduzir não. seu. É, ele vai, já vai reduzir a um. Não, benefício é pra você, né? Então você tem que gastar ponto heróico, não eu. Mas aí se eu tô deixando. Ele tem a bola de fogo. Ele vai dar um seu ataque no total. Qualquer coisa que você fizer. Vai ter o dano do. Não importa. É o mesmo dano. É. Ah, é a mesma fonte. Não. É que você o vai dar um. Você nunca fez as coisas pro bem seu. Que isso? A que verdade. Injustiça. Porque aqui já é considerado crítico. Mentira. Então, tipo. 20 não importa. Você sai, pega é uma carta. Ok, não quer que vire uma carta pra você? Isso. Tá bom, tudo bem. Então vai virar uma carta, vira um. Não, você tá jogando com vantagem. É. Não, eu quero ser ponteiro. Gastou. Vantagem. Transformou em um, é 20. Vira 20. Vira 21. Pega uma carta. Tá. Não. Não foi o 20 natural. Eu, por mim, não pegaria. Por mim, não pegaria. Por mim, pega, pode pegar. Então. É porque é só hoje, pode pegar, é só quando estiver nessa masmorra. Beleza, interessante carta. Tu vai transformar, usar o poder, transformar. Mas pô, ele vai usar a defesa. Aí a gente vai poder usar. Ok, ele vai transformar em um, CD35. Mas só uma vez. Passei. Sim. Eu achei que ele ia usar o bagulho o rolamento lá. A mais. É o rolamento. Exatamente isso, é o rolamento. Né? Você dá o primeiro golpe, certeza nas costas dele. Ai, desgraçado! Aí você dá o segundo golpe, ele rola assim, resvala nele, ele cai no chão, rola pra frente, resvala nele de novo e vai arrancando o pedaço dele. Ele, ai, essa doeu? Foi por pouco! Pulso de ação! Mais 4 ataques! Amor, 28 então, quatro ataques. CA 36. 28 é um bom valor? Pra? Enganação. Enganação. Não, não, né? Não, 28 primeiro é foda. Quanto vocês vão dar? 11 6. Com 49. Ah, dá pra ser melhor. Porra, 6? 51. Não, um 10zinho, né? Acertei. Não tá nem no meio do espectro. Aí, ó, vai pra 13. Até 7. Soma 11. 39. 39, então. Não. Tá certo. Soma 11 no seu teste. Isso. 10 com 34, 48. Primeiro ataque, 48. 39. Ah, não. Ok, por ser ladino, você usa essa habilidade de. De enganação na armadilha. Ladina, mas tudo bem. Ok, por ser druida. Você tá enganando uma armadilha. Já, rapaz. Você se agarra ao tigre de Rain e aí você consegue enganar a armadilha pra ela pensar que é uma única criatura que tá passando ali. É porque as armadilhas não são ativadas com o tigre de Rain. Exato. Exato. E a armadilha que é ativada por presença não nota você acertei. Que tá abraçado ao tigre de Rain. Você consegue passar em colme por ali. Tomando. Isso quer dizer que você passaria invisível, né? Como se fosse. Então você não precisa sacrificar o tigre. Invisível não. É porque ela não pegou o tigre do Rain, não é porque ele não é invisível? Não, é porque ignora o tigre do Rain. Ele é nativo. Porque ele é dali. É porque ele é nativo. 8, 5, é, ele é nativo. Aí eu falo, 3, vamos lá, como tela. Foi? 8 estourou. Eu digo, bons garotos. Vamos lá, o quê? Vamos lá, vai em cima do tigre. 13. Mais 8. Tesla? Por que Tesla? Não, eu falei, vamos lá, garotos. Ah. 8 com 3, 1. Ok, então, você vai indo com os tigres. Como eu tirei 8 de chega na sala, não tem mais nenhum obstáculo. Né? Jeff, estoura só uma vez ou enquanto fica tirando, vai estourando? Explosão de dado. O dado ele vai explodindo enquanto você vai rolando dado. Enquanto você vai tirando o máximo. Vai tirando o máximo, ele vai explodindo. Então, 21 mais 8, 29. Como... Joga um D6, pelo tempo que você tá passando aí. 29 com 3. 6. Ok. 32. Não tem encontros aleatórios. 29 chegou com no 3, salão. 32 com tem 30. Tem um anel, um par de luvas e um elmo. É o A, 62, né? 62 com 8. 70. Então, segundo ataque deu 70. Malu! Terceiro ataque. A Maria é chata mesmo. Certo, Cera. Você chega a uma sala que ela parece ser um imenso dormitório. Certo? Ela tem plataformas de pedra que estão esculpidas na parede ali, talhadas na parede. 38, certo? 38. Três andares, como se fossem beliches. Uhum. Tá? 38, 8, escada de metal para você subir em 46, cada uma dessas plataformas. 46. Tá? E o que parecem ser colchões ali de palha desgastados, poluídos, totalmente deteriorados. Sim. Certo? E aí você nota que numa escada tem... um par de luvas pendurada, né? Numa dessas plataformas tem um anel e em cima de outra plataforma, em cima de outra beliche, né? Triliche, tem um elmo. Trilixe. Mãos mágicas? Tudo? 43. Mãos 43. Pegou tudo com mãos mágicas. 51. Esses estão tudo que brilham. Ah, tá. Pegou todos os itens tranquilamente. Todos eles brilham. Nada mais brilha. Nada mais brilha. Tem roupas ali velhas, desgastadas, com as cores do Dogma de Heim e tudo, né? Eu acho que eu matei. Mas mais nada ali que tinha. Que legal, eu vou vestir uma roupa de Heim. Vai vestir uma roupa de Heim? Vou vestir uma roupa de Heim. Vai vestir uma laranja verde, se não me engano, as cores de Heim. Então todos os ataques ainda vai fazer o teste. Você sai vestida como um clérigo de Heim. Não, mas você precisa ver se ele vai, tipo, porque... Um elemental de magia, um clérigo de ação, tem mais 4 ataques. Então ele vai fazer mais 4 testes. Aí a gente vai fazer voltar. Se ele falhar, você pode causar 4 de dano. Ao invés de virar pra ir com eles, eu vou passar em frente. Mas é... Enquanto ele quiser essa habilidade? Toda vez que ele for morrer, ele faz o teste. Qualquer dano que mataria já tá, ele. Já 4 tá... ataques, né? É, você tava matando ele já no segundo ataque. Imagina que ele tem 200 PV, você dá um ataque nele. É, acho que falhou, hein? Não, eu passo só pro meu bônus, tem 36. É, dano de 39, né? 40. Amor, fala uma coisa pra mim. Então, eu te tomei 4 de dano, né? É, são 4 ataques, você passou em todos 5. Peraí. Caralho, vocês querem saber quantos pontos de vida ele tem? Uns 10, né? 24. Tem mais 24 chances, cara, amor, ó. Me tira uma dúvida. Não, se der um dano, por exemplo, de 20. Uhum. Tá, mas aí. O lance gente... ele tomar dano que mataria ele. Sim. Aí ele usa essa habilidade. Ou ele toma um 100 de dano direto, aí ele falha no teste. Porque a dificuldade é um fixo ou é o dano? É o fixo, é a dificuldade pra resistir aos poderes. Ah, tá. É, pra mim é 49, é mais difícil. Pra você já. É mais complicado. Perguntou? Eu quero fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Vamos supor. Eu tenho uma quantidade de itens que eu tenho comigo. Uhum. Quando eu me metamorfoseio, eu continuo com essas habilidades. Certo. Se eu metamorfoseado vestir outros itens, eu acumulo? Sim. Estou vestindo todos os itens que eu peguei, então. Todos? Todos. Menos a espada, porque tá com dia. Mas lembra que você só pode atunar 12 itens. É só 12. Eu não tenho atunar muitos. Ah, não, é porque a nossa regra aqui é a proficiência. Vou colocar o elmo, o anel, então, o colar, mais 4 a luva, ataque, foi minha ação. O manto. Foi minha ação. Agora é a ação do Gui. Agora é outro turno. São dois anéis. Tem a ação desse carinha aqui que tá assistindo. Calma que falta pegar o escudo ainda. Ok, você rumou pro escudo. Rumou pro escudo. Em cima de um tigre de raio. Tem mais algum outro item que falta? Tem. Você vai buscar todos agora. Não vou não. Vai sim. Você vai. Você deseja muito, muito, muito. Eu sei. Você vai buscar todos. E não precisa nem de item, viu, pra falar isso, tá? E nem está na nossa morte de raiva. E o item não tá nem ativo pra ela falar isso. Você foi possuído por um item? Eu sei. Você quer todos os itens? Eu quero! Inclusive os que estão com seus amiguinhos. Bem provável. Inclusive as habilidades deles. Sério? É. Você já tem foi possuída pelo item! Do dia você já tem. Não, você já tem tudo. Mantic! Ah. Lembra do Mantic? Quais as habilidades do Ladino no Mantic? É. Backstab. Ok. Você pode ver qualquer outra. Apunhalar um amiguinho? É, apunhalar. Não. Qual é a outra habilidade? Não é, você precisa... Eu não posso roubar uma carta do... Backstab apunhalar. Como que eu faço pra roubar? A roubar, joga um dado. Joga um dado. 4, 5 ou 6. Qual que é a descrição completa do roubar? Descarta. Isso aqui é demais, né, Jeff? E tenta roubar o item de alguém. 4, 5 ou 6. Você é o ladinho do Mantic. Parabéns. Faz mais de 4 anos que nós não joga Mantic, que é que lembra a habilidade completa do personagem, mano. Descarta nada. Vai ficar fazendo teste de vontade. Mas eu não tenho como resistir? Bela vida. A City Fire, ele tá com a carta do Munchkin lá, mano. Certeza, velho. Pensa daí, viu? Nossa. Nossa, ela foi possuída. Bem que você não segurou a espada, mano. Não. Você deixou a espada. Vai andando aqui, vai andando, vai voando junto. Você veste os itens e te dá uma vontade de desesperar, tipo uma fome avassaladora. Caramba, tem que pegar todos os tesouros agora. Agora tem invencível. Ah, vou pegar tudo. Vamos, vamos, tigrinhos, vamos. Monta no tigrinho e vaza. E você vai buscar os outros itens. Tem armadilhas nos outros itens? Você tava perguntando uma coisa. Tem muitas. Não, só tem aqui. Eu já passei, e aqui que tem um, porque é um problema. Não tava? Não, você ia perguntar alguma coisa. Não é. Ok, os ataques. Você bate a primeira vez, ele ai! Aí bate mais duas, ele ai! Por pouco, né? Aí você. Opa, errou de novo! Ui, essa foi quase! E fica gastando, fica zoando você. É infinito! Celerim! É até morrer, eu. Ou até dá um. E o outro ele tá lá sentado agora, de braços cruzados, perninha. Mas peraí, assim. Jeff, essa habilidade dele. Com a cara triste. É que sobrepõe a vida. Total, a vida que ele tem. Todo ataque que poderia matá-lo, ele faz uma salvaguarda. Não, mas vamos supor que ele tem 20 de vida. Se eu tirar 20 de dano, a quantidade X de. Ele vai fazer outro negócio. Zero é morte? É. Zero é morte. Então ele vai usar habilidade, ativa habilidade. Se você der 19 de dano, ele não usa habilidade. Exato. Aí ele só tem mais um uso porque só tem um de vida. Ah tá. É isso que eu queria entender. Eu tô entendendo, cara, se sobrepor a vida máxima dele, ele poderia usar pra usar um. Agora, se tirasse na porque vida total mortal, dele. Com um ponto de vida, né? Exato. Só vai estacando infinito. Exato. Opa, um de vida. Se você tirar o dano que mataria ele, só falta ele ser orc, porque ele morre e volta com um. Só pode ficar menos. Olha, que combo, cara. Que combo. Vou pegar sua habilidade. Ok, Celerim. Porque eu sempre vou ter um pra usar. Ele perdeu a concentração naquele momento, né? Passando no então teste não tem que fazer maldição. Eu acho que eu vou roubar essa habilidade pra mim, hein? Não. Pega antes que a Ciri chegue. Dá pra perceber que ele tá ferido? Só que aí ela tem que roubar a minha também. Dá pra perceber que ele tá ferido? Vale todo mundo, meu. Muito ferido. Você que o ainda não fez isso. Ele tá todo demais, eu vou roubar as espadas. Estraçalhado, ele tá cheio de hematomas dos golpes da Toph, né? Cheio de cortes, cortes profundos que você causou nele. É isso, cortes superficiais que o Rin causou com as machadas. Um guardião, não a Toph que ele carregou? É uma Toph que é da tua espada. Ok. É, ainda tá do meu lado, então eu vou dar uma machadada. Vai dar uma machadada pra arriscar? Eu não quero que não pense daqui em trip nem, porque tem desvantagem. Ok. Então é vantagem mais 10. Essa habilidade pra mim fica muito boa, porque daí eu sempre ia ter um teste pra fazer. Depois a gente dividir os itens. Por causa da fugir. Se essa habilidade, eu tenho que pegar progressivo, igual eu fiz. Tem que pegar caindo de vida, passando teste, vai chegar até reduzir. Mas eu imagino que tipo, se você tiver ponto de vida, deu 67. 67 de ataque. Nossa, não te dando, não é? Mas aí precisa ver se, tipo assim, essa habilidade ativaria antes da minha. Não, eu acho que é questão da, do meu teste de constituição ou depois. Que teste de constituição? Porque sempre que eu caio a zero, eu volto um dano em fundo. É depois. Não, é depois, né? Porque isso daí, se fosse morrer, reduz o dano em um. Então você não vai cair a zero. Reduz o dano, tipo, cai, mas volta um. É, você não vai cair a zero, até antes. É, isso. Você vai usar isso em, até você chegar com um de vida, aí você vai cair a zero, aí você vai voltar com um. Por causa do negócio, que é o que eu falei pro Jeff, do negócio se fosse orc. Aí eu fico imortal. Não, você não fica imortal, você cai algumas 3 vezes até chegar. Fica imortal, desintegrar. CD 100. Vai imortal. Pelo também. E aí. Não, você já pode fazer o teste, ele porque é imortal, 32 deu 8. Deixa eu fazer o teste. Eu não é morro. 32 deu 8, é 49 mas meu. Mas desintegra. Eu não tenho vantagem na magia, né? É. Então, vamos lá. É 39? 49. 49. Tem que tirar 13. Não tira! Morrei! Último ponto heróico. Tá, e aí eu vou gastar minha... Não, peraí que ele vai rerolar. Não, é que eu vou gastar minha reação pra tirar um D8. E dar uma inspiração bárdica. Boa, garoto. Então, tira você um. Você tá trolando, hein, Bredão? Rola essa porra desse dado demoníaco. É menos um esse. Pode salvar mais um, hein? 17. Tá 16, então. É 16. 16 com 36. 52, né? Ninguém tem uma cartinha que transforma o Shaya 1, não? 52. Aí... Ele falhar? 52, não, eu... Então, usar o Lug pra ele rerolar o... Com ação bônus eu vou dar um golpe, um ataque cintilante nele. Ok. Que é outro teste que vai dar mais de 100 de dano também. Eu vou dar seis mágicos nele. Porque... Outro teste. Bot, né? Eu vou mísseis mágicos, é forte. Não, dá mísseis mágicos nível 1. É, 6 mísseis mágicos nível 1 meu. Então, são danos separados, ele não vai conseguir... Não, é todo junto. Não, são vários mísseis. É separado. É vários mísseis? É, vários. É verdade, mísseis atingi um. É separado. Então, mas é atingiu um, ele faz o bagulho. Atingiu o outro, porque se um atingiu e morreu, os outros dois. 14. Não importa, dando separado. Mata aí, mesmo. Menos de 20 mesmo. Não importa. É a mesma coisa dos meus ataques, mano. Eu tenho que tirar um e dois nos dados. Não tem problema. Lá, pede pro Carlos falar ali. Tira uns dados ruins às vezes. Ah, eu? D6? É, você também. É que você é ruim do D8, demoníaco. Tá caralho de fogo, porque se eu tiro um e dois, eu rerolo. É que meus Kentrip é tipo 10 de 10. Mas não é só os elétricos que é assim? Todos agora são? É porque eu transformo em elétrico. Então o mínimo são 7 dados. Mas você transforma se você quiser só, né? Mas o mínimo é 7 dados. Mas... mesmo se só você se quiser, se transforma. Mesmo se for do elemento normal, porque a gente já tá no nível muito alto. Ah, é verdade. O que eu poderia, tipo, ir atacar com uma daga, me dá um D4 mais. Um D6 mais menos um. Você não pode escolher a arma. Dá, que você vira quer. Dragão, dá uma rabada dá nele. Rabada. É tipo, ah, todos meus ataques é. Ok, coçadinha, ok, tô rolando meu teste. Com a unha, você mata o cara? Falhou! Agora você falou miseravelmente. E não tem mais ponto heróico. Não tem mais ponto heróico. E aí mais 150 quer de dano. Quer o meu? Eu quero. Então o que eu vou ganhar? Um ponto heróico. Não. O que tá acontecendo, gente? Barganha. Qual foi o seu ataque, Silene? Descreva-o. É uma machadada, só que ela reverbera. Que é o ataque sentiu, né? E eu não sei se isso é permanente ou não. Primeira machadada. Eu acho que é enquanto você permanece. É, a primeira é o sopro. Aí a segunda é a não tem opção de resistência. O mestre acabou de falar, eu não tenho essa opção. E aí ele cai morto no chão, enfim, ainda sorrindo. Mas você não consegue... Ah, E pra piorar, ele tá sorrindo e... pula uma linguinha colorida pra fora da máscara. É animada. Tirando um sarro de vocês. Corta a língua fora. Outro D6. 2. Seren. Oi. Você tem um encontro aleatório. Ah, por quê? Porque é aleatório. É da hora. Joga um D100. Mais 4 tiros de raio. Ela vai virar a Ciri com 3 cabeças. Eu já tenho 3 tigres de... Oh, depois você me vê que aliado a tigre de Heine me dá. Você vê um prato de trigo. Outro prato de trigo e mais um prato de trigo. Sim. Ou um. Meu Deus do céu, hein, mano. Probabilidade. Joga um D4. É pra tirar um. Não descer. Sim, ó, tirar um, velho. 2. 2. Escolha 2 móveis. 2 móveis? É. Daqui? Daqui. 2 objetos que estão nesse ambiente. Ah, melhorou, porque 2 móveis é a mesma. Uma pia. Duas mesas. Uma pia. Aí ela vai escolher um. E um vaso de plantas. E um vaso de plantas. Achei que ela escolheu o pallet que tá ali fazendo portão. Ok, você passa num corredor. Eu falei, tem que ela vai pegar o pallet? Um lavatório. É um local onde as pessoas lavam a mão. Né? E aí você pensa, por que não roubar essa pia? E esse vaso de planta? Adorei. Pergunta aleatória. Agora dá uma vontade de roubar a pia. Quando você percebe, você já tá metendo a mão na pia pra levá-la. Você levou de cima, mano, aí, caralho. Nossa. Eu tô achando que esse bagulho só aumenta a sua vontade, tá ligado? Quando você abraça a pia pra roubá-la, ela me abraça. Né, a pia vira assim e fecha em cima dos seus peitos. É um meme, e te morde. E o vaso de plantas se laça em sua perna. Tá roubando o mímico. E... no instante seguinte que eles fazem isso, né? Eles largam você e se largam no chão. Puxa! Você joga um teste de. Quer ver que ela roubou todo o poder deles? Intuição. Absorveu o bichinho. Meu Deus do céu, velho. Não foi muito 4. Boa essa intuição. Isso, minha burrinha. Essa armadura me fodeu. 42. Eles se largam no chão porque. Ao modo desses dois mímicos, o modo estranho deles, eles estão rindo de você. Eles estão rindo de você, você não sabe por quê, mas eles estão rindo. Eu sei, porque eu vesti todos os itens. Sim. Eu sei. Sim. E aí, quando você se prepara pra seguir, né, eles vão seguindo junto, dando risada. Ok. Pera, os mímicos estão seguindo aí, mas cara, puta que o pariu, velho. A gente vai ter um exército. Nossa. Toff, de repente, do nada, você escuta risadas. E quando? Em sua mente. Mente? Não na mente. Pelos corredores. Não escuta risadas pelos corredores. Não tem como, é os corredores abafado, são né? Silenciadores. Ah, é verdade. Não escuta risadas. Nossa, você escuta? Fazendo escândalo, né? Você escuta? Quer que eu faça o teste? Quero. Talvez faça. Mas por ela estar interligada com a ligação com a mente dela. 17 maior. Calma. 17,92. Às vezes você escuta, Toph, bem abafada, porque tá muito silenciada. Você escuta risadas ecoando pelos corredores. Porque agora eles estão fazendo escândalo, eles não estão tentando ser furtivos mais. Estão simplesmente rindo. Gargalhando. Joga outro D6. Nossa, mas quantas vezes? Quantos itens tem ainda pra pegar? Dois? Ok, então são dois D6. Aqui, ó. 4. 4, beleza. Joga mais um, que é o retorno. Tá rindo. Matou. Quatro. Não tem mais encontros aleatórios. Ah, não, são dois itens, né? Isso. Então joga mais um. São dois itens. Chute de um de dano, matou o bicho. Barriga. Acabaram as mãos. Dois. Outro dois, joga um descendo. 49. Ah, mudou. Meu Deus do céu, mano. Eu tô vendo ela querer roubar os usuário. Joga um D4 mais dois. Bastante armadilhas. 5, muito bem. Ela queria roubar aquela bagulho de lima ali. Vai tudo, filho. Você vai até os itens. Tem armadilha nos itens? Nenhum. Ela rouba os armadilhas. Só nesse aqui. Qual nesse armadilha aqui que tem lá? Peguei o escudo, vamos lá. Pegou o escudo. Peguei o escudo. Vestiu o escudo, né? É. Ok, que lindo. Agora imagina, agora não tem opção mais, né? Não, você pode escolher se você quer vestir ou não. Então eu não quero, porque eu quero tirar os que eu já tenho, posso? Acho que você já tem. Alguns. Alguns? Isso, acho que é o elmo mesmo de. Eu acho que o elmo ele só implica na sua vontade. Ele não transforma sei. Todo o seu maior desejo em realidade. Tipo assim, ele falou que desejo... você quer tirar em que ordem? Vamos lá. Eu não quero ir pegar o orb porque eu sei teoricamente a armadilha que tem lá. Não, eu quero saber o que você quer tirar que tá no seu. Eu tô fazendo uma analogia, só um momento. Ok, desculpa. É que vai mudar a sua ação. É. Então. Eu acho que eu vou tirar primeiro o elmo. Depois as luvas. Depois o colar. O elmo você não tira. O elmo você tira de boa. As luvas? É. As luvas você tira de boa, mas algo na sua mente diz pra você, não tira, isso é muito bom, dá pra pegar muito mais do que itens com isso. Uma vozinha na sua mente falando. Olha. Tá ficando esquizofrênica. Eu acho que eu estico. Não são só os itens que estão na natureza e me pertencem. Ah, já entendi. É com as luvas que eu roubo as habilidades. As habilidades também. Não, o Ryan não tem nada disso. Não, o Ryan é ladrão, na verdade. Eu sempre confundo o Ryan com... Mas você consegue tirar se você realmente quiser ignorar essa vozinha na sua mente. Consegue, eu posso colocar depois que quiser. Vou tirar as luvas. Ok, tira as luvas. Tirei o colar. Colar. Ela tá sendo induzida. Colar qualquer. Onde tá? O colar no E, né? Ah, é isso. Colar, é um colar. No E, isso. É, tem dois anéis. É dois anéis, uma luva, um manto, isso. Um escudo, uma espada, um colar e uma orbe. Ok. Acho que você pegar só falta um manto e um. Ok. Não, eu já peguei todos, falta só o orbe de cristal. Deve ser o mais poderoso, que a armadilha mais foda tá nele. Foi aleatório as armadilhas. Ok, você consegue tirar o colar também. Então eu quero tirar o manto. Manto? É. Então falta só os anéis. Não é ID nenhum, acho que são os tigres. São tigres! Você só colocou o manto e não tentou ativá-lo, né? É. Não tentei ativar nada. Então, tá. Na verdade, eu não tentei ativar eu nada. Eu não tentei ativar okay. Nada, não, nem sabe como é que tá ativo. Ativo. Então, sorte. Então eu tiro o manto. Tirou o manto. Aqui nada tá ativo ali, né? Então eu vou tirar um anel e depois o outro. O anel você não consegue. Nenhum dos dois? Pera aí, qual anel você tenta tirar primeiro? Eu não tenho distinção aqui pra mim. Tem um anel feito de ouro maciço adornado com intrincados entalhes de joias reluzentes. Cada gema para chamar a atenção do observador emitindo um brilho cativante. É isso aí, eu que não dá pra tirar. E o outro? E o outro é um anel de prata adornado com runas antigas que parece dançar ao redor da banda. Tem uma banda? Da borda. Da borda. Da bordinha. Eu acho que o centro do anel contém uma gema negra constantemente pulsante com energia mágica. Eu vou tirar o de prata. Não tem anel de prata, os dois são de... Não, o de prata é esse segundo aqui, desculpa. Não tem anel de prata, os dois são de ouro. De ouro. O da gema negra pulsante. Tá, você consegue tirar esse anel. Caralho, eu não consigo tirar o de ouro. O de ouro você não tira nem fudendo. Olha que é de ouro, malandro. Perde o dedo. Perde o dedo. O de ouro você não tira nem a pau. Você tira os itens assim, mas com uma vontade de colocar os itens de volta. Eu me sinto pelado, se sente pelada, tá ligado? É, se sente pelada. Você tá assim. É a vida, eu sou druida, eu não ligo de ficar pelado. Você é tipo alguém que acabou de parar de fumar e você tá vendo um monte de cigarro ali. Todos chamando você, vem, que coloca entre seus dedos, seu amiguinho. Agora eu quero tirar essa porra desse anel. Você não quer tirar o anel, você quer colocar os itens de volta. Exato. Não, mas... O anel que eu coloco os itens de volta, eu quero tirar não, esse anel. Não, não quer nada, é você que quer colocar os itens. Você que quer. Ó. Orbe. É o orbe. Ok, orbe. Você tira os itens, guarda todos na sua mochila, presumo, em algum lugar ali. Com vontade de pegá-los de novo. Do lado ali. É porque eu não tô com a mochila visível, por isso que eu pensei em pôr, porque eu não tenho onde pôr os itens. Ah, ok, tá só carregando, né? Beleza. Isso. Tá um bolo de coisa. Enrolou no manto. Enrolei no manto. Fez uma trouxa e tá indo pro orbe. Mas eu não quero ir pro orbe. Não, isso aqui é assim, é muito bom. Isso aqui é o orbe, tá assim, bom. Não tem que querer. Eu sei tá que andando, é bom, mas o nada tá lá. Mas o nada é melhor. Dá uma rabo de zóio pros itens e fala... Não, eu sei que ele é. Sim, mas eu vou colocar de novo isso aqui, velho. Acho que eu vou colocar de novo. Né? Tô falando, tá de vontade aí. O que tem nessa armadilha aí? Que você está olhando e querendo roubar? É o board. Buraco tem negro. Um poço glitterante. É o um buraco negro. Amor, eu vou pôr as luvas. É por as luvas? Eu vou por as luvas. Ok. Meu Deus do céu. Já pode jogar mais D6 aí depois, viu? Por quê? Vai precisar. Por quê? Você vai achar alguma coisa pra roubar. Tá com as luvas. É porque aí se eu for roubar a habilidade do nada ali, já me beneficio pelo menos. Já que eu posso roubar habilidades, vou usar pelo menos pro meu bem próprio. Seu druida próprio, né? Seu druida não dá roubar habilidade do nada. Lembra da última vez que não, a gente tentou? Não, pode ser dos obliterantes. Lembra da última vez que a gente tentou? É, não dá pra virar o... É, então. Mas roubar a habilidade deles dá. Tem um buraco. Okay. E você se sente atraída pelo buraco. Não quero. Como se tivesse uma gravidade muito forte te puxando lá pra eu estou de longe e vou pegar o orb com as mãos mágicas. Ok, mãos mágicas. Muito bem, faz mãos mágicas, o orb me colocou na inscrição. Vai chegando perto do fosso, o fosso começa a atrair o orb pra dentro dele. Eu sou mais forte. Como mais forte? Telecinese agora. Já que eu quero muito orb, eu vou usar telecinese. Ok, continua atraindo ali pra dentro. Telecinese não vai rolar. Bom, uma telecinese. Eu vou usar a runa da gravidade então. Inverta o cara usando. É. Faz pra cima. Inverta a dele. Inverta a gravidade que tá ali. É que eu não tenho a magia. Ah, eu tenho que usar a runa. Justo. Será que no cajado tem? É uma magia de sétimo nível, é difícil. É um cajado com poder. Telequinese. Telequinese. Telecinese. Ah, em inglês é com K. Telequinese. Ah, é? É. Telequinese. Telequinese. Não tem. Acho que o maior é Globo Nível Habilidade. É, que é sexto nível. É. It's alive. Eu sabia que druida tinha telecinese. Ok. Até é que não é lá druida, druida. Você tem que entender isso. Não é druida, druida. Tá, você vai fazer um teste de habilidade, sua habilidade conjuradora, contra um teste de força do fosso. Tá. Azeitou. Ao invés de ser um teste de força do fosso, que ele não tem um teste de força, vai ser a CD do fosso. Tá. Joga 5d20 mais 5. Essa é a CD do fosso. Tira pro 1. Não deixa comigo, da última vez eu joguei, deu 100 e pouco. Ó, 1, 2, 20, 40, 59. Nossa, só tirou 2, 20, 64. Essa é a CD mais 5. Do seu teste de 64, mais 69. Mais 5, 69. Essa é a CD pra você conseguir trazer o Orb e ele não ser sugado. Que bom que você não entrou, né? eu não quero entrar, não sou louca. Era que eu poderia tirar todo mundo. Ela queria entrar, sim, queria sim. Queria. Não, eu queria, queria não, também não sou retardado. Queria. Eu quero o orb, não entrar lá dentro. Queria. Então vamos lá, como é que... Você faria de tudo pra chegar até o orb. É tipo uma jogada de ataque mágico ou não? Não, é uma jogada de... Sabedoria. Sabedoria ou carisma? Qual que é a sua conjuração? É sua habilidade de conjuração. É... Da telecinese. Da telecinese é a feiticeira, né? Então é carisma. Então você joga um teste puro de carisma. Então eu não passo. Eu tenho 69. Eu tenho mais 10. Isso é um ability check. Não é um teste resistente. Eu não posso usar uma runa da gravidade? Então? Pode. Pra inverter a gravidade ali. Pode tentar usar a runa da gravidade pra te dar um bônus desse teste aí. É, porque eu solo não funciona. Joga a runa, converte o teste em modificador e aplica o seu teste. Carisma. Então, 19 mais 23. 42. Quanto que isso dá em bônus, perdão? Dá 10. É 32, né? Em... Mais 15, né? 42 dá 16. Mais 16. Então eu tenho 26. Quer gastar exaustão? Pra quê? Pra aumentar seu teste? Calma. Mais 5 por cada nível de exaustão? Eu nem rolei meu teste. Keep calm. É que você tem 26 de bônus. É, eu tenho 26 de bônus. Tem que chegar no 69. Você se sente assim compelida a ficar exausta, mas não perder aquele item tão maravilhoso que tá diante de você. Calma. Você quer tanto ele vai combinar tão bem você com você. Pelo menos 5 pontos de exaustão. E o anel da ganância fica sussurrando na sua mente. Gaste exaustão, gaste exaustão, gaste exaustão. Anel da ganância. É anel da ganância. Pra eu poder se possuir. Ok, já posso entregar então, porque todos os itens aí são itens amaldiçoados. Sim, eu sei. Todos os itens, né? Todos. Caramba, baby, caramba, baby, caramba, baby, daí float. Por isso que eu falei, cara, pegar o bagulho, os caras, os itens vai tudo pros boss, né? Não vai pros boss, mas tem um preço. Não vai pros boss porque isso aí seria de Zaz. É, traição. Eles só vão trollar. Uma facadinha na bunda. Então vamos lá. Vamos lá, Madilha. Tem 30 de boa. Eu tenho 30. Falta 39. Falta 39. Ô Gui, na última sessão, ela tava com os tigres, né? Aí todo mundo com os tigres. Como é que eu passo ali o tigre? Não sei, vai. Empurrou ela. Empurrou ela na armadilha. Ele não sabe, pra ele não tem armadilha mesmo. Empurrou ela e ficou rindo. E ela quer levar os caras pro bagulho dela. Não, eu só tô andando com os caras, os caras tá ali de boa. Não tem como ela levar ela aqui. Eles não saem dali, eu acho. 19, falta 20. Falta 20? O Stiga poderia ser uma filha da puta agora e empurrar ela pro buraco. Faltava 39, você tinha 19. Ponto de exaustão dá mais 5 de bônus. 4 exaustão. Tem que gastar 4 exaustão. É de boa. Você é muito resistente, você é um elemental de magia. Brilhoso, foil, cheio de itens. Gastar um como uma exaustão. Então, é isso que eu tô pensando. Eu posso gastar pra recuperar os 2d4. Você não, você não tem resistência lendária? Não, você prefere gastar com mais exaustão, acho que é maior, né? Mais 5, você acha que é? Que a média do T4 é 5, mas você pode tirar menos. Então você pode tirar mais. Você não tem resistência mas lendária, não? Vai duas exaustões. Tem, mas não é saving throw isso aqui. Mas não vai chegar duas exaustões. Não vai passar de 10. É, não vai, tem razão. Aí você usa o ponto heróico pra transformar, mano, pra poder usar a resistência lendária. É, não arriscado. Você pode usar o seu ponto heróico pra usar a resistência lendária como hit check, mano. É que não é resistência. É por isso que é o ponto heróico. Se ela tipo, fosse sem troll, ela poderia usar a resistência lendária normal, sem o gastar o ponto heróico. Ganha mais 10? É. Que absurdo. Não, você rola um D6 com o ponto heróico. Não. Sim. Eu quero mais 10. Por isso que eu tô falando, pra usar o ponto heróico. Que bom que você quer. Pra poder usar a resistência lendária como no ability check, no teste de ability check. É uma quebra de regra. Faz sentido. Ela tem mais chance fazendo isso do que eu tentar aumentar dado e gastar exaustão. E aí? Tô pensando. E aí, gananciosa? Já que até chegar onde na Itela, vai ter que fazer isso um monte de vez. Ah, tá perto já. Ah, se ele está tá aqui, e a Toph estão amaldiçoadas. A gente tá aqui. Eu não, nem encostei na espada. Não precisa. Ela pode encontrar um monte de objetos pra ela roubar aqui. Não peguei, não. No máximo pegou mais um só. Não peguei. Pegou. Quando que eu peguei? Fala aí. Pegou sim. Quando que eu peguei? Foi às 14 horas. Não. Eu falei, eu pego bons mágicos, eu falo. Você catou, o A você catou agora, né? Mas eu peguei todos, só tá só o F. Posse, né? Não, em momento algum encostei nela, porque não veio, não. Nem a pau. Mas você tá dando ordem pra ela? Toff pega a espada, faz amizade e nomeia a Tessaiga. Pegou ela na mão. Depois que você tinha tirado ela, você pegou ela. Por isso que ela tá te seguindo. Você guardou ela na cintura. Guardou na cintura. Você embaiou ela. Só peguei porque minhas outras espadas estão danificadas. Então. Tá meio ruim, né? Isso que pode me agradecer. É? Ah, não, foi o cara que quebrou, né? Foi o Zork, mano. Foi. A espada e o. Meu Deus do céu. Agora você tem uma espada inteiraça que canta e dança. Olha que beleza. Da hora. Te amaldiçoa. Você não sabe qual é a coisa ruim dela, mas a coisa boa dela tá bom. A coisa ruim dela. Pisoteia até a morte. A coisa ruim dela é que ela rouba todas as habilidades. Pera, ela não tem perna, então não pisoteia. Eu posso gastar como uma exaustão, então? Vou usar pode. A ideia do Brent. Pode. Você ganha 5 direto. 5 direto, aí você pode gastar 3 exaustões. É, vai ter que ser, né? Já que eu quero muito, muito isso, seria né? Minha seria mais. Muito querendo. Então é isso. Passou? Eu sei. O negócio vai ser. Ai, não vai! Ai, vem a ordem pra sua mão. Você. Sai cansado. Mais? Nada. Não posso dar ordem. É só a bolinha amarela isso aí. Não tem nada, nada especial. Peguei a ordem. É só a bolinha amarela. Põe o dedo da trouxinha. Olha, eu fiquei tentado a ser uma orbe que só brilha. Só foi bosta nenhuma. Só brilha, confundiu o nome dela. E aí vou usar um. Pô, mas restauração pode ser, maior, só né? Tem uma maldição nela. Vou usar uma restauração maior em mim. Agora. Uso 3. Não pode ter nada de bom lá na orbe. Só tem a maldição. Só, é verdade. Só okay, pode ter a maldição. Pegou a orbe, o que você faz? Restauração maior em mim, 3 okay. vezes. Restaura. Você tem essa magia? Tenho. Ok. Não tenho essa magia, não tô usando a magia que eu não tenho. Aí o Zorb vai. Aí os itens vai dizer. Ok, não você deixa. Restaura e aí? Não deixa restaurar. Vou lá com os amiguinhos, né? Vou lá com os amiguinhos? Ok, os amiguinhos. Tá barraquinho. Para de rir. Deu um chute e um você de dano. Deu um chutinho nele? Um de dano morreu. A língua de sogra. Tipo uma língua de sogra. Você viu como eu falei? Mas o chute dá um de dano, não dá não? Para de rir, caramba. Como é ele, cara? Se ele tá rindo? Tigre tá rindo? Um baú tá rindo? A pia tá rindo. A pia tá rindo. Os 5 gárgulas estão rindo. Só tem ele aqui. Como que se ele tá rindo, se ele nem aqui tá? E pia rindo, você tá ficando louco? Tá perdoado demais, é isso? Eu tô vendo coisa. Acho que sim. Acho que os ataques do bichinho, não sei. Todo rindo aí. Deixa eu ver se ele tá vivo ainda. Ele não tá, porque ele tá dando risada, mexendo na língua. Ô, Gé, eu dou um cheque pra ver se ele tá vivo. A língua dele vai ficar... Mur, não baixa sua guarda. Ainda tem um outro que tá sentado lá, só observando a gente. Ah, minha guarda tá sentada. Não se esqueça aqui. Que ele tá... Não se esqueça que ele já viu todas as nossas habilidades. A gente é surdo... Voltou. Quero tentar ouvir o coração dele, Gé, ver se tá batendo. Tá morto. Gel, me abaixo. Uhum. Tira a máscara dele. Uhum. Oh, que bom, máscara amaldiçoada, quer ver? Ok. Você não precisa ter atacado a gente, amigão, mas sua mão vai pra um excelente lugar. Você, quando tira a máscara, você olha pra ele e você vê o rosto dele. Sorrisão insano assim, abertão, os olhos esbugalhados, boca do coringa, fechados de loucura, pra fora. E a língua pra fora. Fechou os olhos. Fecha a boca. Espero que sua mão vá pra um lugar melhor. Aí a língua morde a língua. Exato, tá perto da gente. Aí a língua cai. Oh, você tá bem, Serim? Morre. Tá, se ele parece agora. Que tá rindo, eu preciso me curar. Já eu uso cura, minha cura total. É, ok. Se ele deve estar se divertindo bastante. Tá rindo? Enfim, não, ainda tem mais um. Minha, não tô ouvindo risada nenhuma. Se prepare. Ainda tem mais um. Oh! Amigão. Ele tá só olhando pra você, máscara. Triste. Você ainda não. Você quer batalhar com a gente? Você pergunta isso pra ele? Não, tem um tesouro aí? Não. Quer que eu corte? consigo cortar. Ele vai fazer a máscara triste. Ah, o Smay é o cara triste, mano. O Smay é o cara triste. Entrem, fiquem à vontade. Você acha que ele vai deixar a gente passar? Se o outro não deixou? Desculpa pelo incômodo. Mas o seu amigo atacou a gente primeiro. Irmão. Desculpa pelo seu irmão. Aquele era duplo. Eu sou o Plo. Vocês são duplo? Sim. Ó, não queria ter matado ele, mas ele atacou a gente primeiro. Eu o pouparia se não tivesse atacado, mas... Ele teve o que merecia. Certo. E vocês tiveram o que mereceram. E tá bem. Vocês estão lá fora ou vocês entraram junto com a Toph? A Toph tá, pelo que ela mostrou ali, ela tá na porta. Não, ela tá entrando. Acabei de entrar. Já entrou. Ela entrou. Então, tá entrando. Aí eu tô vendo que tá tendo uma conversa, eu vou entrar. Para de ficar falando. Entrando também. Ok. Tô marcando vocês. Para de ficar falando, tá enchendo o saco já. Quem tá falando? Ah, te sague na minha orelha. Só um segundo. Eu vou lá, pego o corpo do irmão dele, coloco a adaga onde eu acredito que deve ter alguma bainha. Se não tiver, eu coloco sobre o peito dele. Tem uma bainha pra você usar? Da adaga do maluco, né? Isso. Eu guardo a adaga na bainha dele, levo o corpo dele, onde eu posso colocá-lo. Existe algum lugar específico para colocá-lo? Qualquer canto aí tá bom. Ele não faz mais questão de mais nada mesmo. A propósito, um banquinho para um canto. Os itens dele são um spoiler digno para vocês. Já temos bastante item. Fiquem à vontade. Peguem o que quiserem dele. Eu não me importo com isso, só quero passar para outro desafio. Quero chegar então. Mas eu tenho quase certeza que a amiga nossa vai pegar. Sente-se então. A cadeira está ali no canto para vocês também. Sentem-se. Vamos aguardar a chegada dos seus companheiros. Pelo que eu vejo, você está embaixo, em cima do círculo de magia que leva a gente até o próximo desafio, certo? Sim. E se você estiver nesse círculo, você vai junto com a gente? Não. Você fica porque vocês não poderão sair daqui enquanto não me derrotarem. Ah, então quer dizer que você está esperando ela chegar pra gente derrotar? Sim. Não seria educado eu derrotar todos vocês e sem a presença dos seus amigos. Entendi. Não é uma pessoa que está faltando, não. Duas pessoas, né? Não, com um elfo e uma endemoniada. Não, o Grial tá aqui. O Grial não tá com você? De aliado? Ah, tá comigo, de aliado. Pode crer. Falta só as duas pessoas, vou chegarem aqui. Vamos aguardar. Enquanto isso, aproveitem para se curar, para se alimentar. Tire um descanso curto. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Quer deixar só a gente passar? O que você vai ganhar com isso? Ora, é meu dever. Além do mais, será divertido. Eu estou aqui para trollar as pessoas. Por quê? Tirar um sarro de vocês. Entendi. Fazer piadinhas. Tá bom. Bom, eu não sou daquelas que combate desonestamente, então não vou tentar atacá-lo. Por que não? Deveria. Eu estou aqui vulnerável. Não, eu não sou dessas. Não foi assim que eu aprendi. Eu não sou uma traíra. Eu sei que você o faria se eu virasse as costas. Ah, pode virar as costas tranquilamente. Eu sei. Se você quisesse ter feito alguma coisa, já teria feito na hora que eu tava ali fora. Escuta. Acho que vai ficar em pé aí? Sente-se pra guardar a sua amiga. Não, seu amigo. Ainda tô um pouco confuso. Então você vai melhorar se relaxar um pouco. Vocês não. Também, sentem-se aí. Descansem um pouco. Não posso descansar. A gente não pode descansar. Na verdade, a gente tá perdendo muito tempo aqui. Por que a gente não conversa um pouco enquanto guardamos os seus amigos chegar? O que você quer conversar? Ué. Quem são vocês? Como chegaram até aqui? Se me dê licença. Ai, meu ombro. Isso não é a Toph, é o Di. Ai, se me dê licença. Bom, viemos de Arthur, que seria o equivalente ao mundo paralelo ao seu. Nosso mundo foi destruído. E agora a gente precisa, de alguma forma, impedir que uma força gigantesca que está totalmente além da nossa compreensão termine de destruir o resto do universo e do multiverso. E a gente está bem cansado e de saco cheio já disso. Mas é nosso dever, assim como o seu é de proteger o santuário de Raio. Sim. É que eu não enxergo muito bem, não sei se você percebeu. Aqui é o desafio de Raio. Não esquece que eu tô com a bandana toda preta, tá? Tá. Eu sou o último desafio. Você é o Du, né? Sou o Flo. Flo, perdão. E você. Por que você usa essa máscara? Porque é legal, você não acha? É triste. Vamos equilibrar as coisas, então. Coloque a outra que é mais alegre. Por que eu colocaria a máscara? Porque é legal. Não. Por que você não tira a sua? Porque não é legal. Mas enfim. Vocês não vão se sentar? Vocês estão em pé ou de pé ou sentado? Tô de pé. Eu tô meio que dando. Conversando sozinho, tipo, no ambiente. Como se estivesse fazendo alguma coisa. Analisando. Eu tô vendo alguma magia que dá pra fazer nesse tempo até se ele chegar. Ah, tô analisando o ambiente. Tentando sentir alguma coisa diferente. Uhum. Se tem mais alguma coisa mais hostil ali além dele. Não tem nada hostil e também não emana hostilidade. Não, me tira uma dúvida, Flo. Se Sim. vocês morrem aqui, o que acontece? Vocês... não sei, nunca morri. Ele tem alma? Sim. Você foi colocado aqui pelo próprio Heine, ou no Sim. caso. O quê? Não, Heine. Heine é um não. palíndromo, não? Só usar, Zé. Heine nos escolheu. Mas estamos aqui. Rogério, não era pra ser o contrário o nome de Heine? É. E por que tá falando? Eu pergunto pra ele? Heine, mas não seria o contrário? Por que o contrário? É como se o seu mundo fosse o espelho do nosso. Tudo aqui tá invertido. Não, não tem nada invertido aqui. A gente já tá no desafio de Valkyrie, quer dizer, de... De Heine. Mas a gente tá na torre. Não, vocês estão dentro da estátua de Valkyrie. Isso. Não, mas não é Valkyrie, é outro Araclave. Nome. Araclave. Não, você tá falando ao contrário por quê? Porque foi assim que o Ivan falou pra gente. Não, é meu nome. Ivan? O Ivan é o... É meu nome. Aí, ouviu? É esse. Ouviu o que é? Se ao contrário é Navi. Não ouvi é Ivan. Droga, eu já tô ficando louca já aqui dentro. É, imagino que sim. Até esquizofrênico. É. Já olhar pra você, percebo que você tem tendências à esquizofrenia. Uhum, depois de tudo que eu passei, ainda mais lá em Sigil. Quanto tempo mais ou menos assim ele vai demorar pra vir? E pelo que eu tô ouvindo, ela vai chegar aqui... 40 minutos, talvez. Tá, porra! Tá, então eu vou começar... A olhar, jogar umas coisas assim no chão e olhar tipo pra porta, meio que ficando de costas pra ele. Okay. Qualquer ação hostil dele eu vou tentar impedir. Tá, o que você tá tentando fazer? Se ele escreva aí suas ações, esteticamente. Eu quero saber que magia que você está estou fazendo. Fingindo fazer um ritual na porta. Ok, você está fazendo um ritual na porta. Não, fingindo. Você está fingindo fazer um ritual. Só esperando se ele chegar, porque a minha magia é instantânea. Por causa do desejo. É. Beleza. Tu tá olhando você lá fazendo. O que seu amigo está fazendo? Provavelmente algum ritual. Eu tô tipo como se estivesse jogando mel na porta, escrevendo algumas coisas. Ah. É louco. Ele vai ter que limpar tudo aquilo. Né? Ei, você aí, cabelo branco. Eu só ignoro, porque é ritual, não posso parar. 3 minutos, né? Você vai limpar tudo isso aí, hein? Pode deixar, a gente vai limpar. A hora que o irmão dele morreu, eu vi a alma do irmão dele saindo? Não. Não vi. O irmão dele não tinha alma, então. Tinha. Tá no corpo. Tá no corpo, então não saiu. Não saiu. Ah. Bom, tá vivo. A hora que você passou comigo, eu quero identificar a raça dele, né? Olha que passou o irmão dele, o corpo do irmão. Quem atirou a máscara? Ah. Que raça que é? Ralph, né? É verdade. É verdade. O irmão dele tem uma pele cinza. Vamos torcer que os dois são o mesmo. Isso Vamos ver se é uma pele cinza. Olhos esbugalhados, arregalados. Cabeça careca, os olhos são muito grandes e desproporcionais. É uma personalidade dividida. O tamanho do cara. A mesma pessoa com personalidade dividida. É uma personalidade triste e personalidade feliz. Não sei, mas essa. Ele é um bicho desse aqui. Que porra que é isso aí? Um doppelganger. Ah, um nada. É um nada, literalmente um nada. Um doppelganger. É um duplo, um doppelganger. Um ET. Imagina se com o irmão. Mas tem alguma raça entre si? Ou é só humanoide? Só humanoide. Ele próprio é a própria raça dele. Ah, não, mas é criaturas da minha escola, então beleza. É humanoide. É. Onde a gente tá? Ah, da alma. É da alma. A alma continua no corpo. A Heine colocou vocês aqui há quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu não sei, não fico contando. Mas fazem eras. Sim, alguns milhares de anos. Quem foram os últimos a passarem por aqui? Ninguém passou por aqui. Não? Vocês são os primeiros. Somos os primeiros? Sim. Triste ficar aqui dentro a vida toda. Você foi criado pra isso? Vocês foram criados pra isso só? É, na verdade, não. Vocês foram criados pra quem, então? Nós tivemos uma vida normal e depois nós viemos parar aqui depois de morte. Fomos escolhidos por sermos fiéis servos de Heine. Entendi. Nossa, você... Ah, tem uma cobra chegando no seu pé. Uma o quê? Uma cobra. Me enganei, bobo. Tem uma cobra na minha bota. Fazia tempo que eu não ria assim. Que bom. Obrigado. Mas ainda assim vou ter que te matar. Ah, é? Ah, que divertido. Eu não gosto disso. Se bem, sincero, eu sou. Sou... Murinho, você tá sentado ou tem pé? Tem pé. Ou você é dentinho pra fora aí? Faz favor, pega uma banadura ali. Tá bem calor aqui. Que negócio de fazer assim, ó. Que é, mano? Meio que não. Ah. Ele aponta pra você um objeto que tá pendurado numa parede ali. Não, não. Tá? Finge que não tô nem aí, no outro. Tipo, não dou atenção pra ele. Ô, Dentocinho, pega aí pra mim esse abanador. Tá calor. Tem que trollar o cara aí que não dá atenção pra ele. Peraí, por que tá calor? Seu irmão falou alguma coisa sobre isso. Ele virou pra mim e falou qual que era o oposto de frio. Eu falei, quente, eu não entendi. O que isso significa? Por que seu fluxo sanguíneo tá aumentando? Essa estalada de zóia aí, fi. Já levantei, já. Toff! Oi. Fala salvaguarda de Constituição. CD50. Você tem uma chance de passar. É lógico que eu tenho uma chance. O meu machado esquentou o clima. Você ainda tem chance. O machado esquentou o clima. Não, o machado, cara, foi a facada que ele me deu. Ainda tá alguma coisa no meu corpo. Quando você fala isso, ele arregala os olhos. Não, falhei. Falhou? Lógico que falei. Você tem alguma habilidade que impeça você de falhar? Não. É a hora de usar. Não tem. Quando você fala isso, Top, você sente seus músculos enrijecendo. Ele transformou em pedra. Não, você sente sua consciência de se esvaindo. E tudo fica escuro pra você. Ah, mas novidade. Tá morrendo. Vocês veem a Toff paralisando, virando uma estátua de pedra, saindo da boca dela uma bolinha flutuante. Calma. A alma de dela. Cor. Que cor que é sua alma? Não, peraí. Isso daí é o quê? É pedra, carne pra pedra? Não. É uma outra habilidade, porque eu não. Habilidade. Porque eu sou imune à petrificação. Eu sei. Ah, beleza. Não sei. Qual a cor da minha alma? É. Roxa. Porque é a alma da vingança. Ok. Vem uma bolinha roxa, brilhante, flutuando, pra mão dele. Oh. Que bonita a alma dela. Tá lasqueira, mano. Vou deixar aqui. E ele põe. Ah, por que tem as bolinhas na foto? É por causa disso? Do desenho do trutinha que o Champs mostrou? Ai, que da hora! Eu não sabia. Ele rouba a alma do corpo das pessoas. Caralho! Eu não sabia. Sabe o que é mais legal? Ah. O Nick Zero é o Rei. Sim. O Rei é o primeiro a se fuder nessa. Puta, e eu fui o primeiro a se fuder. Caralho. Que legal, que interessante. E aí, vocês, ô. Cabelinho branco, dentro sim. Olha que legal, que linda que é a alma do amigo de vocês. O que acontece se eu fizer um pequeno arranhãozinho? Vamos ver. E ele vai assim com a unha dele, a unha dele dá uma crescida, igual a unha de um tigre de Heine, igual a unha de um animal. Máscara da morte. De um animal feliz. Máscara da morte, né? Igual a unha de um animal predador, né? De rapina. E ele faz um arranhãozinho assim na bolinha roxa. E vocês vêm surgindo um arranhãozinho assim no. na pedra que é o corpo da Toph agora. Caralho! Olha que lindo e ao mesmo tempo que frágil. Nesse mesmo momento, nesse exato instante, você está entrando na sala Cielo. E você, Celerinho, você que está ali na porta pedindo fazer o seu ritual, né? Você escuta aquele monte de risadas chegando. Tá Cielo. Circo chegando. Tá Cielo, montada no nada. Montada em nada, né? Como se estivesse cavalgando alguma coisa, mas é tipo urso com cabelo duro na sua motoca imaginária. Né? A Cielo é toda feliz, um monte de risadas. Você vê uma pia pulando atrás dela rindo. Você vê um vaso de plantas pulando atrás dela rindo. Você vê cinco gárgulas voejando ao redor dela rindo. E você escuta três outras risadas, inclusive a montaria inexistente que ela tá rindo dela. Tá. E nesse... ela chega carregando uma trouxa assim, volumosa, aveludada, muito bonita, né? Cheia de coisas ali dentro. E você chega nesse exato momento que fala: olha como é linda a alma de sua amiga, porém é tão frágil. Qualquer pessoa conseguiria com um simples apertão de isso. Não, roubou não. Ah, é bonita? O quê? É bonita, mas você roubou de que jeito? Com a runa da alma, puxei pra mim. Com a runa da alma? Você tenta usar a runa da alma e não consegue puxar. Ai, eu quero. Eu só dou uma bisoiada assim com o rabo de ouro, porque eu vejo que é cedo, então é a minha distração pra olhar pra ele. Aí eu vou usar a magia silenciosa pra fazer antipatia dele com a alma da Toph. Antipatia, o que faz antipatia? Ele tem que ir pra longe desse objeto. Ah, ok. Você faz a magia e nada acontece. Caralho. Magia falha, né? Isso é realmente. Mesmo sutil? Mesmo sutil. Campo de magia ali. Não, tem nada que antes de fazer um jogo. Puna. Que linda, que linda. O que você tá tentando com essa mão assim? Isso não vai funcionar. Eu estou no meu território. Que território? O meu. Mavá. Quem já viu quanto ponte? Olha o campo de magia. O que aconteceu com a Toph? Ele roubou a alma dela. E além de tudo. Bem, agora que vocês chegaram, eu acho que talvez seja a hora de expandir território. E aí você tem habilidades, você vê, ele tá no círculo de teletransporte. E aí quando ele fala expandir território, você vê brilhando uma cúpula ao redor do círculo, e ela se expande assim, envolve todo o templo. Muito bem, sejam bem-vindos ao meu território. Trovou aí dentro. A partir desse momento, nenhum de vocês poderá sair daqui, a não ser que me derrote. Dentro do meu território, nada poderá me afetar. E qual vai ser a bravata? Bravata? Estique sua mão. Ah, que lindo esse anel da não, ganância. Não, eu estendo outro, Estendeu outro? Estendeu outro, porque eu sou outro. Okay. Não, não, a outra mão. Cuide sua vida. Mas sua filha nem falou nem seu nome. Plô. Meu nome é Plô. Oi? O outro é o Du. Que Du? O morto. Esse que está morto ali. Ah! Bom, prazer, sejam bem-vindos ao meu território. Prazer, nada aqui dentro pode me afetar. Olha lá, vocês estão sob minhas regras. E quais são as suas regras? As minhas regras? É. As minhas regras são não, um desafio mental pra vocês. O desafio da palavra. Ih, as palavras proibidas não podem ser pronunciadas. E ele tá jogando a alma da Toph pra cima e... Sim. Caso contrário, vocês perderão suas almas. Mas como é que eu vou saber? A sua amiga ali já disse a palavra proibida. O que, que ela disse? Mentalmente eu falo quente. Pra você. Ah, eu entendi. Ok, pensar na palavra está liberado. Pronunciá-la é um grande problema. E qual que é a palavra? Ah, você achou que eu iria cair nessa assim tão facilmente? Ah, funciona pra você? É, é isso o que eu... O contrário de frio. Calor. Não é. A sua amiga justo. Idiota aqui como? Fez essa mesma piadinha sem graça. Mas é verdade. Eu jogo um machado por cima do pé dele. Com a ricochete. Como assim com ricochete? Você tenta acertar o pé dele? Tipo, o machado pegando fogo, uh-huh. Jogo no pé dele. Pra bater nele. É, bater nele e... fazer ele tentar falar a palavra. Assim, né? Ai, tá quente, machado. Mas você tá tentando atingir ele ou só deixar o machado perto? encostado perto pra esquentar, tipo, meio que. Uma não, vai atingir ele. Não, ricochete. Ricochete. Por isso que eu falei com ricochete. Mas vai atingir ele ou não? Essa é a pergunta. Não, vai atingir, mas não vai, tipo. Não tô jogando com força pra causar dano. Ele mas só, vai atingir. Ele só quer a quenturinha perto. Como se chegasse perto. É, tipo, eu vou jogar tipo assim. Machado, se bater na perna, corta. É. Não, mas tipo assim, ele tá com o pé aqui. Uhum. Então eu vou jogar ele pra bater aqui no chão. Uhum. Ele sentiu o calor ou a quentura do machado. Tentar pronunciar a palavra. Na hora que ele bater no chão, uhum, e a chama do machado dá uma expandida por causa do, uhum, do impacto no chão, bater a chama, pegar nele e queimar, eu vou puxar o machado de volta. Ok. O machado vai, conforme você planejou, cai no chão, a chama se expande, toca a perna dele e se extingue. E o machado fica caído inerte no chão. Ah, deixa eu perguntar. O... Magia não funciona? Não. Nem habilidades? Nem a runa. Nada funciona aqui. Tá, pô. É um desafio mental. Ô. Esqueci seu nome. Plô. Ô, Plô, e quando que acaba? Quando vocês morrerem ou me derrotarem. Derrotar em que sentido? Porque na verdade a gente só não pode falar uma palavra. Não, é, tem uma palavra que é proibida que se vocês disserem ela em qualquer momento vocês perderão. Mas o desafio ainda é outro. Ah, ok. Eu achei que o desafio era só não falar a palavra. Eu peço que vocês se sentem. Posso pegar minha arma? Amor, deixa eu só pegar. Fique à vontade. Deixa eu só usar um off aqui. Teoricamente eu vou. Eu vou pegar, eu me aproximo pra pegar minha arma. Só que tipo, eu não tiro o olhar dele. Pra ver alguma reação você dele. Você olha com um desejo muito grande. Pelo anel. Sim. Ninguém pegou. Parou o som, hein? Tá na natureza, é seu. Parou o som. É, nada funciona, nem o rádio. Eu vou lá e pego o que tá brilhando então. Ok. Nem o rádio. A adaga brilha, a adaga tá no corpo. Tá, tá na, na bainha, na bainha. A adaga tá no quê? No corpo. A adaga, tá. Cara. A adaga brilha. Peguei. A máscara brilha. Peguei. Tudo que brilha, ela pega. Ele disse que pode pegar. Eu imagino que sim. São, são spoilers, ele falou, fica à vontade de pegar. Mas é lógico, isso aí pode fuder com a gente, né? É, sim. Máscara da loucura, só que porra. Eu... Máscara de Loki. É... E a armadura brilha. Peguei. Deixou o cara tudo pelado. Tipo... Eu tirei a armadura, não a roupa. E eu estou vestida como um clérigo de Heimlich, tá? É, é um elemental de magia que tá flutuando com um, um manto de Heimlich. Se não me engano, verde e laranja. É, verde e laranja, Heimlich. Meu Deus do céu. Ah, alguém finalmente resolveu pegar o spoiler do corpo. Ah, essa daí pega tá qualquer coisa. Muito bem. Eu só não pego você. Muito bem, parabéns. Que bem, você é bom, cumpriu né? Os desígnios do meu Deus, de Heine. Parabéns, bem-vindo ao culto. Lhe dou um prêmio. Peguei. O que ele jogou? Agora você pode usar isso como um tesouro pra você ou devolver a alma da sua amiga ao corpo dela. É a única chance que ela vai ter. Ah, ele me deu a alma da Toff? Sim. E ela não tá com a mínima vontade de devolver pro corpo. Não tá mesmo. É só enfiar na boca? Sim. Na sua ou na dela? Não, na dela, né? Sai fora? Eu já nem... Duas pessoas, um corpo. Já me fundiu uma vez, não quero nada. Eu devolvo pra ela. Ok. Enfia assim na boca... O corpo da Toff, ele assume cor novamente. E eu tô... Recupera o fôlego. Eu já falo mentalmente. Não fale em voz alta a palavra quente. Tá diferente aqui. Aconteceu. Tá calor aqui, né? Ele expandiu o território dele. Estamos dentro do território dele agora. Beleza, eu pego e sento ali. Quanto vazio. O que aconteceu aqui? Ele expandiu o território dele e nenhuma habilidade ou magia funciona aqui. E perdeu sua alma. É, não pode falar a palavra. Como sua amiga fez uma oferenda a Heinen, ela ganhou sua alma de presente e devolveu a você. De nada. Obrigado. Como é que vocês vão comer alma tão facilmente? É fácil, você está no meu território, deve seguir minhas regras. Se disserem a palavra proibida, vocês perderão suas almas instantaneamente. Só tem uma palavra? Qual é a palavra proibida? É, é, dá pra... É o contrário de frio. Só tem uma palavra? É. Por enquanto. Então fala as outras. Ótimo, sentem-se. Vamos lançar o desafio. Mas não dá pra você ensinar proibida essa habilidade pra nós? Não. Poxa, que habilidade. Não é parceiro. Não. Calor é a palavra proibida? Eu tô molhadinha na luva, será que funciona? Não, não funciona. Eu tô... Jack, eu falo. É verdade, eu não dá pra ver o anel. Eu sabia que calor era a palavra proibida. Pois a minha colega não disse calor. Vocês são muito cínicos ou muito burros? Eu acho que ele é burro mesmo. Não, eu sou um lobo. Não burro. E também um demônio. Apesar de não gostar muito, mas... Ele é o tinhoso. Não negocie com o tinhoso. Bom, sentem-se. Eu sento ali no chão. Não, tem cadeiras ali. Eu gosto do chão, tem os tigres aqui. Ah, ok. Ah, os tigres de Rhyme. Animais divertidos. Ah, bastante. O que acontece se a gente falar a palavra proibida? Ele fica só. Igual aconteceu com você. Você perde sua alma e seu corpo se transforma em pedra. Tá bem, e o que acontece com você se você falar? Acredito que é a mesma coisa. Mesma coisa e a gente passa. Exato. Entendi. Tá, e quais são as regras desse jogo idiota? Ele vai dizer. Ô, risadinha, pega uma folha de pergaminho ali. E traga pena e tinta também. Eu já falei com mãos mágicas, não vou até lá não. Risadinha seria você ou os objetos que estão em você? Joga pra ele com mãos mágicas. É, eu pego lá e trago. Pega um papel ele. Do rascunho. Temos papel do rascunho? Aqui atrás da masmorra, pode ser? Cê... Não, não vai ser na masmorra. Você quer uma folha. Tem que ser A4? De preferência uma A4, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu esqueci de providenciar isso. Você imprimiu tudo frente e verso aqui, as coisas que eu tenho? É, normalmente imprimi frente e verso. Pode ser uma folha de caderno, tem aqui que mais fácil. Pode ser. É. Já um caderno. Isso aí já foi? Já. Vamos pra é um negócio pra. Ponto fraco do Neron. É o do Neron aqui, ó. É o negócio do Neron, a gente vai usar. Ah, agora eu comecei a destacar. É opcional também. Meu destaca bonitinho. É feio. Por que o nosso destaca feio? Cadernos normalmente destacam feios. Porque esse aqui é picotado. Que bom saber que você preza beleza. E não funcionalidade. Preza funcionalidade. O picotado é extremamente funcional. Palhaça. Bom, temos 15 minutos. Eis o desafio. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6, mais um com o Griel, né? É. A gente vai contar o Griel pra isso? Porque teoricamente teria que contar o Griel e a Lisbeth, né? É, tô usando de aliado, usando de aliado. É. A Lisbeth, a D tá meio complicada pra ela vir, né? Dificilmente ela virá na próxima sessão, né? Essa sessão, nem eu vou vir na próxima, próximo domingo. Não? Bem possível que não. Tá, ok. Eu não sei também se eu virei no próximo domingo. Mas vamos em frente. A resposta então não sabemos se teremos jogo. Então, ok, possível. Vamos considerar o Ariel pro desafio ou não? Se isso for atrapalhar, não. É, não sei, porque ele tá vindo bem pouco também. Né? É. Não, vamos jogar só um. Só nós aqui. É, aqui. É, só nós. Tipo... Ok, se o Ariel tiver na próxima sessão, ele entra no desafio. Se ele não tiver, vai ser o que tá valendo aqui. Ele morre. Ele vira uma alma. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Barra 6 para alguém vir na próxima sessão, caso tenha essa sessão. É, ok, tem todo dia, né? 6. Nesse pergaminho. É. Começando da direita, formando colunas, cada um de vocês escreverá uma coluna com 9 linhas. Em cada linha conterá uma sílaba à sua escolha. Pra quê? Eu também escreverei minhas 9 sílabas. Não foi essa a pergunta. Ao todo serão... 45. Sílabas. Não sei se o Ariel vai estar ou não. Okay. 45 mais 54. Né? 45 sílabas. Barra 54. Barra 54. Né? Ao todo serão 45 sílabas. Essas sílabas serão o nosso tabu. O nosso o quê? Tabu. Tabuleiro. Sim. Que é um tabu. Não pode falar, nem discutir. Serão as restrições, as regras. Qual é, Celerinho? Eu não sou burra! É só pra ver se tem uma brecha. Eu ele precisa falar as regras, entendeu? Durante o tempo em que estivermos aqui e ninguém poderá sair daqui enquanto o desafio não for terminado, ou seja, durante o tempo que estivermos juntos, conversaremos normalmente. Mas não poderemos falar as sílabas que escrevermos, é isso? Pergunto pra vocês uma coisa. Vocês querem a versão rápida ou a versão lenta? Essa ampulheta tem 2 minutos. Um e meio, a gente... Um e meio? É. Ah, um e meio tá legal. Ok, um e meio. Acho que dá um e meio. 45 vezes um e meio dá um tempo longo, né? Dá uma hora e meia, quase. Uma hora e meia. Vocês querem uma hora e meia ou vocês querem 45 minutos? Ou vocês querem mais curto ainda? Calma, vamos lá. É o tempo lá. Do desafio. É, não, mas eu tenho uma dúvida. A gente não vai poder falar essas sílabas que tem aqui. Durante nossa conversa, nós só poderemos falar palavras que contenham essas sílabas. Ah, que contenham as Se sílabas. Se alguma palavra não contiver essas sílabas, você automaticamente perderá a sua alma. Entendi. E a cada virar da ampulheta, sílabas desaparecerão daí. Aí a pergunta que eu faço pra vocês: desaparecerá uma, duas, três. Ou três sílabas? A gente vai fazer a brincadeira em uma hora e meia, 45 minutos, ou... Em meia hora. 22.25 minutos. Ou em 20 minutos. Em 20 minutos? Tá, não, porra. Ou em 20 minutos. Ou em 20 minutos. Redonda pra 20 minutos. Meu Deus. Ela, pra mim, eles no cu gritariam, fazer uma... 20 minutos, então. Opa, falou a palavra proibida. Dedo no cu e gritaria, não é proibido. Por enquanto, por eu enquanto, vou buscar minha cena. Eu já sei duas cenas que eu vou pôr. Quem e ter. Alguém vai se ferrar. Meu Deus do céu, mano. Entendi. Entenderam? Então, versão rápida? Pode ser, pelo jeito. Pra cada virada na ampulheta, três sílabas desaparecerão. Vai dar merda do mesmo jeito, então. E elas estarão proibidas a partir de então. Entendi. Tá bom. Aquele que cometer um deslize virará um enfeite para mim, minhas mãos. E vamos supor que a gente, sei lá, ganha o desafio. Perdemos duas almas, mas dois ganham o desafio. As duas almas ficam com você ou a gente ainda consegue... Eu terei perdido o desafio, eu serei uma alma e vocês estarão vivos. Faz sentido. Pode ter certeza, né? Então eu seria a primeira alma do dedo dele. Comecem. Eu não posso perguntar, não? Pergunte. O que é uma sílaba? Ok, vocês estão com desvantagem. Parabéns. Ah, tá, não, se todo Explica, mundo vai jogar... você tem que dar as regras. Diga seu nome. Meu nome é Toph Magari. Então você pega o nome Toph e se escreve como? Com... pena... que era ser ela é analfabeta? Ela não sabe muito bem o alfabeto. Ela nunca enxergou. As letras que tem no seu nome. Mas eu só aprendi até 10... Toph, e... olha. Toph. Você divide o seu nome em duas sílabas. É o... Toph do quê? Magai. Então, é o movimento da boca. Gai. Ah, são como, três sílabas. Mas como que escreve meu nome? Eu não sei escrever meu nome. É, acho que é com TH, né? Você nunca viu. Ela nunca enxergou, ela nunca escreveu o nome dela. Eu acho que é TH, três Fs. Não é três Fs, né? TH. TH. Não, é T-H-O. T-H-O. T-O-T-H. T-H-O, três Fs. Ah, vai saber, agora é Xing Ling. Três Fs. Não, é. TH, O, 3 F e um I no final. Meu Deus, nasceu na onde? É a Bahia. Se for pela. Agora vamos lá, se for escrito pelo personagem do Avatar, é T-O-P-H. É TH. É TH, eu sei. O cara tá trolando vocês. Tá é. Olha, a máscara. On, eu só tô off, explicando, on, pra, explicando em on pra ela. É T-O-P-H. É o movimento que você faz com a boca, é o som. Isso é uma sílaba. E qual que é o. E qual que é o T? Eu não lembro, você me explicou, mas eu não lembro. O T é aqui, né? Aqui. Certo. Eu escrevo um alfabetinho assim. Tem mais pergaminho, né? Eu corto no meio e escrevo um alfabetinho. Esse é o alfabeto, tá? Você me dá um minuto. Vocês podem brincar, deixa só um minutinho pra decorar, rapidinho. Fique à vontade. Aí, geralmente, mesmo. Você junta uma letra... E consoante, aí eu separo, faço uma ilusão. Consoante, separo todas as consoantes e uma vogal. Basicamente isso é uma sílaba. Tem casos que podem ser três letras. Ilusão? É. Pera aí, Sani. Faz de novo. Aqui, ó. Geralmente uma sílaba, você tá pega uma consoante anel. E uma vogal. As habilidades, o anel e a luva, então. Já que tá e você junta as duas e sai um som. Por exemplo, Semerim. C-E, L-E, R-E-N. Isso. L mais L. Isso. Ah. Aí pode ser duas ou três letras uma sílaba, geralmente. E aí R e E Lin. Rin, isso é um L. Celelin. Celelin. Celelin. Língua presa. Não, é asiático. Celelim. Celelim. Fenchuí. Celelê. Por isso, língua presa. Perceba a existência e sabe exatamente o valor de qualquer item que tiver nas redondezas. E aí eu vou. Eu só lembro que eu já dei essa aula pra você, explicando como que ler. Essa é essa divisão. Entendi. Né? Como você consegue saber? E, aí eu e as luvas? Posso falar aquela palavra? Elas permitem que você roube habilidades ou características. Não, você só pode falar palavras que tenham essas sinapas. Agora que vem a questão, eu não lembro. Isso é aleatório. Ah, mas eu nunca vou falar de fui na escola. Então eu vou tirar dúvidas. Eu não sei também sobre o sabe escrever. Fala um poder que você tem, Celelim. Virar dragão. Você vira dragão agora. Aí você perde um poder aleatório. Jeff, aí a questão. Eu lembro. O Murray que nunca foi na escola, porque ele passou uma hora, eu tomei o orc. Então quer dizer, tipo, minha mãe eu foi estuprada. Eu tenho mais um aluno aqui. Só pra mentir, são dois alunos. Foi estuprado pro orc, então aqui, tipo. O Murray tá tipo. Que é isso? Da mais forma de lobo. Ok, muito bem. Nesse caso, pra ser coerente, eu acho que os dois escreverem as sílabas, talvez vocês se complicassem. Seria melhor vocês dois escreverem as sílabas. Bem, ó, os jogadores podem ajudar. Eu vou dar um insight pra eles. Ó, vamos fazer do jeito mais fácil? Pense nas palavras que vocês mais usam. Dá matar e bater. Não, todas as palavras vocês no seu dia a dia. O que você gosta de dizer? Bater e matar. Não, isso são ações. E palavras! Como você conversa com as pessoas? Geralmente o Murray fala. Isso é fúria! Fúria! Então você vai separar essas palavras e vai digitar aqui, ó. E vai escrever essas palavras que você mais usa. Porém, que eu não sei escrever, puxa! Não, você pode falar e eu escrevo. Então, fúria! Bater e matar! É isso, agora eu preciso de mais cinco. Cinco palavras. Mais curtas. Marta, pronto. Sim, eu agora não lembro o nome do jogo. As pessoas se bobam. É isso que eu vou falar. Amor. Porque aí eu vou separar as sílabas das palavras que você mais usa. A chance de você falar alguma coisa que você não tá, que tá ali é pouca. Você entendeu? Desculpa, eu não tava prestando atenção. Eu falei pra os dois falarem as palavras que eles mais usam no dia a dia. Aí você parar as sílabas e escrever. Eu acho que o Murray é demônio. Demônio. Neron, fúria, bater, matar. Não, não é fúria. Ele é anesco. Porque a chance de sair desse círculo é difícil. E aí, Toff também, pensa nas palavras que você mais usa no dia a dia, Toff. E é você. Sabe o que eu digo todo dia? Se eu fosse falar tudo que eu penso todo dia. Não, eu também não, né? São as coisas mais comuns, suas reações mais comuns. Ixi, mano. São coisas espontâneas que você tem que colocar nele. Ela ouve tanta coisa. Então, ele tinha me mostrado a luva. Isso vai dar ruim. É, não, já tirei a luva, já tirei a luva. Você quer ir marcando aqui as palavras já? Quer ir marcando? Pode marcar. Se você quiser lapiseira, pode ser essa. Eu já ficou então. Demônio, lobisomem, fúria, bater, matar. Falta mais um. Não, é, eu vou separar aqui que são 9 sílabas por cada um. É muito engraçado esses itens, mano. Deixa eu ver, ó. Uma. Tá. Aí, se eu falar Marta, não sai disso aqui, porque só vai trocar a ordem. Mas é a mesma sílaba. Mas são palavras diferentes de escrever, né? Tipo, tá. Só existia uma forma de retirar o anel. Mas existe um teste de arcana CD70. Pra descobrir. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, eu pergunto pra ele: se a gente, tipo. 7, 8. Falar uma sílaba. Pronto, já deu pra falar mais de uma palavra com essa mesma sílaba. Usando as mesmas sílabas. Não tem problema, você pode repetir sílabas à vontade. Mudança de ordem. Uma palavra sequer que não tenha sílabas aí, já era. Ah, tá, beleza. Então. O Morin já deu aqui. Quer saber as coisas da sua espada? Tem aqui. Pode ser. O Kurama derrota esse cara sozinho no Yu Yu Hakusho. Lâmina da Sim. Mas nesse mesmo rolê ele faz as brincadeirinhas? É? Que da hora. É o Kurama que propõe isso. Ah, da hora. Essa aqui é a sua. Porque o cara tem só o desafio da palavra quente. E aí o Kurama fala, eu não vou cair nessa. Nem você. A gente vai ficar aqui pra sempre? Propõe um desafio, propõe um jogo. Eu vou estabelecer as minhas regras. Você tem as suas, eu vou estabelecer as minhas. E aí o Kurama derrota o cara. O rei é o idiota, né? O ponto heróico. Quem disser quente, vai se fuder ele. Ah, quero ver, quente. É o primeiro tonto a cair. É, eu quero ver se eu vou me fuder mesmo. Em seguida é o Coabra e a Botan. Né? A Botan vai bancar gentil com o Coabra. Coabra, olha só quem te viu, quem te vê, garotinha. Só falar pra você que eu tava pensando nisso agora há pouco. No quem te viu, quem te viu. Eu tava pensando numa pergunta pra fazer o cara falar: ah, quem te viu? Juro pra você, cara. Juro que eu tava. Acho que já tá. Aí a Botan, mas como? Ele não falou a palavra quente. Ah, eu falei. Aí sobra só o Kurama. Esse episódio é fantástico. E o Kurama ganhando o cara de um jeito sensacional. Ah, é? Porque o Kurama é foda demais. Se a gente deixar de falar uma sílaba, também se fode? Não, não. Você tem que falar... Tem que ter pelo menos uma sílaba. Ah, um detalhe adicional. A mudeza não salva ninguém. Por que não? Duas ampulhetas mudo e você já era. Quanto é o negócio que não salva ninguém, não entendi. Você tem que falar alguma coisa a cada 3 minutos. Ah, mudeza, entendi. É, mudeza. Não, eu não tinha entendido isso antes. Eu queria entender mudeza. Não entendi. Disso, pense numa palavra de segurança, que tem uma dessas sílabas. Chenga. Se passar a cada 3 minutos, você lembra de falar isso. É. Entendi. Mas o problema é se tirarem as sílabas, né? É. Se eu falar Marta, use uma palavra que falar... só use, que só tem essas sílabas. Ria, tá valendo. Vai demorar pra sair. Por exemplo, se eu morrer por demônio como palavra de segurança. O que, que é Tamar? Projeto Tamar? Não, era pra ser Marta, mas eu só pus ao contrário. Ah, tá. Achei que fosse Projeto Tamar. Se fosse salvar a vez mais. Ou matar. Ou pode ser matar também. Aí você fala tipo demônio. Aí tem que sair os três aqui pra você. Bom, perder. Pergunta. Vocês querem montar sílabas agora ou na próxima sessão? São 8 horas. Ô, Brandão, você roubou meus D20? Ah, sei que pôs aqui. Tá trabalhando. É que vai demorar até montar. Vai demorar pra montar. Porque não pode repetir assim. Se vocês quiserem, vocês têm um tempinho pra pensar nas sílabas pra ajudar vocês. Só o meu foi fácil porque palavra simples. Não, muito bom, muito bom. É mó legal. Jeff, essa cartinha eu perderia porque não foi usada ou fica guardada? É, guarda aí de presente. Vou ser bonzinho hoje. Guarda pra próxima sessão. Caso tenha, né? Tá, podem guardar isso com vocês também. Posso fazer o meu arcano só? Pode fazer seu arcano. Pra descobrir como remover o anel. A única maneira que tem de remover o anel. Eu acho que eu não vou conseguir, mas... Eu pensei nisso, Bredão. Recuperar a dádiva e a invencibilidade. Pra mim é uma ideia. Qual que é a CD? 70. Ah, então eu não passo. Passou perto. Não, dá 58. Vai ter que combar pra passar. 12. Ó, você quer um D8? Ó. Olha como você tem 8, é bom. Você é ponto heróico? 6. Você não tem ponto heróico? Falta 6. Falta 6, ó. Falta 6, alguém? Meu, último ponto heróico. Ah, eu tenho um alguém ponto consegue dar um bônusinho? Eu tenho um ponto heróico, mas você tem 6 pra 6, né? Dá um ponto heróico pra ela, pega a habilidade do Griel. Eu peço a habilidade do Griel. Eu quero já usar meus Lucks na plataforma. Não tava nem tomando o negócio, mas tudo bem. É verdade, né? Tudo bem, eu vou usar o negócio do Griel, então. Ok, então bora o seu teste. Eu tenho que tirar mais que 34, é isso? Você é sabedoria mais que 34. Eu vou fazer a máscara bonitinha. Amor, eu tenho 41 de CD. Passou. Passou? Eu tenho 41 só de bônus. De sabedoria? É. De CD. Não, de CD entrou. Até as habilidades. Ability check. Ah, é um ability check? É um ability check de sabedoria. Ah, então acho que deu, né? 18 com 14. 32. 32. Cara, então tem que tirar 20. Volta aqui, o D6 põe o 6. Então põe o D6, justo, né? Isso, justo. Então deu 38. 38, então. Okay. Então, beleza. Passou por muito no teste. É. A única forma de você retirar o anel. É cortando o dedo. Dá os bichos, né? Não. É sacrificando um desejo. Sacrificando o desejo. Que desejo? A magia. A magia. Mas eu não tenho. Você quer falar assim, eu desejo tirar o anel? Esse é usar um desejo e nunca mais ser capaz de conjurar a magia novamente. É melhor isso. Cortar o dedo em fogo. Não vai funcionar. Como não vai funcionar? Não vai funcionar. Ué? Se eu cortei um dedo, eu não tenho mais o dedo. Mas você tem outros. O que, que tem? Mas o anel, anel vai cair, né? É só não pôr o anel de novo. Passa assim, arranca a mão. O anel teleporta de dedo. Passa a mão de Vecna. A mão de Ciere. É portátil, uma mão portátil. E aí depois eu faço a regeneração. Tá. Tenta. Acho que tá aqui dentro. Não pode ser usado. Sacrificar desejo ou uma mão. Mas você não pode usar. O tumor já tem as notas cima. Regeneração. Joia. Caramba, deu certinho, que legal. Deu as três, as quatro palavras aí. Que da hora. Mas você já não tem desejo, então você não pode usar o desejo. Uma mão? Acho que é uma mão. Pode, mas não, eu acho, né? Como feiticeiro eu posso ter. Uma mão não, mas o dedo pode. Sim. É, como feiticeiro eu posso ter. Não regenera mais. É. Não regenera mais. Você já pegou o soldado do... Se cortar, não vai regenerar. Não, não vai regenerar? Não. Vamos virar PCD? Vai. Mas vai ter uma ladina sem PCD. Eu acho que seria PCD, não. PSD seria mais engraçado. Por que PSD? Pessoa sem dedinho. Pessoa sem dedo. Eu jurava que ela ia virar um Photoshop, mas aí tudo bem. Veio a explicação. Photoshop. Meu Deus do céu. Tem que colocar mais alguma coisa aqui, não, né? Não. Cara, esses itens são muito legais. Sim, muito legais. São ótimos. O outro anel é muito bacana. Sim, eu gostei. Joga uma magia aleatória. Forma selvagem e incontrolável. Adorei. Uns cumprimentos ao nosso amigo Chat GPT. Me ajudou a criar isso. Cara, mas eu tô tentado a usar a luva. Pra ganhar vampira, vamos parar aí, vai. Uma habilidade você quer só? É, mas ela perde uma. É, por como? Você chegou tarde lá, o cara já tava morto assim, quando perde, você chegou. Você perde, perco verso. Perco verso. Munchkin, descarta a carta. Ah. Perde pela 100. Descarta um item, né? Perco. Entendi. Bom, esse aqui vai na carta preta. Eu acho que o Munchkin descarta a carta, né? Você descarta uma carta. Você descarta uma carta. Porque carta pode ser da mão. Item é só o que tá na mesa, né? Eu não lembro se é carta ou item. Você descarta a carta, acho. Ó, passa pro G ali. Essa é uma boa. Eu não lembro se teve errata também. Não lembro mais. Eu não sei se a carta é pro... Ah, é porque você poderia, tipo, sacrificar itens da sua mochila pra fazer o roubo, por exemplo. Ó o mapa, gente, guarda o mapa. Então, acho que pode ser só isso. A gente precisa do mapa mais também. É, a gente tá na última sala. A gente já tá no X. Pode. Ah, faz tanto tempo que a gente não joga Munch. Ok. Alguém rola aqui. Quero saber pra onde vocês vão depois. Tá, vamos lá. Eu já me preparo. Ó, me devolve minha caneta antes. Também. Não, quando é se não morrer antes. Ah, é, vamos pra Calmir. Que beleza. É justo. É tudo justo lá. Ah, eu sei como é a masmorra de Calmir. Como? É muito fácil. É um quadrado. Tem que ser tudo igual? Tem que ter ordem, é um quadrado. Injustiça. Pode ser um pouco espelhado. Ô, gente, traz as canecas aqui pra mim lavar, vai. Pode ser um pouco espelhado, pode ser um pouco gigantesco. Desde que seja do outro lado exatamente igual. Não é não? Deixa eu desligar. Aqui, como é... Parando a gravação?